ar, estádio 97, oferecimento clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt, e amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Aproveite! Também oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Tamo aqui mais uma vez ao vivo na Energia 97, trazendo mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos. E aí? Boa tarde. Alô, alô, alô, alô, alô. Como que vamos, hein? Boa tarde. Olá, alô, Brasil. Olá, mano. Ó, mano, é verdade que você deparou tudo aí bem, com... Tudo bem, gente. Tudo bem, mano? Beleza? Tudo bom. Beleza. Legal. É verdade que você viu aí um porta-aviões americano no Rio de Janeiro, que é uma coisa de outro mundo ou não? Não, cara, tem um aqui. Olha como essa rádio tem nego mentiroso. Vamos se informar, né, mano? Olha se como informar, essa rádio tem nego mentiroso. Eu entrei no estúdio, tava um papo assim, por que a Argentina tem que ter submarino com toda, lógico? Com todo o respeito aos familiares daqueles... Ah. Mas eu também pensei a mesma coisa. O que a Argentina tem que ter submarino? Pra quê, né? Vai fazer o quê, né? Mas ok. Daí eu entrei no estúdio. Sim. Não. Daí começou a entrar, né? Não, porque aí... Por que tem submarino? Daí eu falei, pô, os Estados Unidos tem 7 porta-aviões, o Brasil comprou agora... Que o Brasil é uma nação que vive em conflitos bélicos. Ah, sim. E agora o Brasil acaba de adquirir um navio de guerra inglês por US$350 milhões. Uma bagatela de 350. Pela olha, só um gente, bi, só, é só um bi. Precinho legal. Eles puseram lá no Buscapé, virou o melhor preço e apareceu esse navio, né? Não é não? O governo brasileiro fez assim, ó. Acharam o melhor preço, link lá, Inglaterra. Vamos comprar esse navio pela bagatela de US$350 milhões. Muito bem. Aí o Bar chega e fala, não, porque o mano viu, inclusive, a semana passada, um porta-aviões americano lá no Rio de Janeiro abastecendo. Não, e abriram pra visitação. Ele ficou estacionado. Ah, pode ter visto. Eu falei que talvez ele tenha visto. Ou seja, você agora foi cegado pelo Bar. Você poderia ter visto, mas não viu. Mas você não viu porque não quis. Você não viu porque você não quis. Tava ali na frente, porque na barra. Quando eu vou na região ali... Não, não tava na Barra. A zona portuária do Rio de Janeiro é ali na região, ali perto dos aeroportos. Ali, Praça 15, mano. Praça 15, naquela região ali, no caminho que tá dando ali perto do aeroporto ali do Santos Dumont. Isso. É, mas quando eu passo pelo Santos Dumont, Basílio, geralmente é de madrugada, cara. Então a chance de eu poder ver alguma coisa com o sono que eu tô... O navio já foi. São Paulo, sai daqui umas 4h15 da manhã, cara. Então imagina, até a hora de eu chegar lá no aeroporto, eu tô meio zumbi, tô parecendo... Mas que mais você pode fazer na zona portuária? Maurício, você tá ainda... Ah, a zona portuária é bom, ali, hein? Ali deve ter prostituição, ali deve ter, né, RG? Eu nunca vi ali se tem prostituição, mas... Não, não tem. Mas o mano tá falando aí de... Porto, aí deve ser uma ratoeira, velho. O mano tá falando de porta-aviões, aí a Fox é um belo de um porta-aviões, né, Bó? Ah, tem as... Tem lá, né? Daniela Boaventura, Bia Branca. Não deixa de ser um belo porta-aviões. Deve ter mais. Eu jamais perguntaria isso pro mano, que é um cara que tem profundo respeito. Inclusive, jamais ficaria aqui dizendo quais são as grandes gostosas lá da televisão. Ah, jamais. Óbvio, jamais faria jamais. Isso. Óbvio que não, não mas, é verdade? Mas, ô Maurício, você é corajoso, hein, meu? Praça 15 de madrugada, velho. Ah, mas é o horário que eu tenho pra ir pro aeroporto, RG. Eu prefiro pegar o voo de sábado, o primeiro que sai, que é 6h20 da manhã, e sai daqui umas 4h30. Do que enfrentar o trânsito de sexta-feira até lá. Imagina pegar a linha amarela inteira, até quase a ponta da linha vermelha. Você sabe que ali é a maior concentração de marinheiros, né, mano? Do mundo. Ali na zona portuária? Opa! E ali tem cultivo. Os caras, os vagal ali, né? Coçando. Pessoal desce ali, mano, e vai comer um peixinho. Lá... Não é peixe, é piranha, não é? Lá perto da... No horário que eu tô passando ali, ostra, só deve ter, né? Piranha. Ostra. Lá perto da casa da moeda, lá. É ostra. Quem nunca comeu piranha, não é verdade? Sopa de piranha. Vamos lá, vamos lá. É sopa de piranha. Ô, Vilela, e aí, o nosso mídia social, já comeu piranha ou não? Já? Ah, não. Que isso, Vilela? Já chupou um marisco? Ah, que isso! Olha aí, o seu Bento apela. É o lambi-lambi, mas... é o famoso lambi-lambi. Marisco lambi-lambi. Muito bom, delícia, muito bom. Hoje eu vou me conectar com vocês aí pelo vídeo também, tá? Pra quem estiver assistindo o programa aí, não vê a hora. Ao vivo. Eu já vou me conectar aí. Terminando de almoçar. O mano tá com uma marmita. O que tem de bom aí hoje, mano? Tô comendo isca de frango, purê de mandioquinha. Eu sabia que tinha que ter um frango. Você nem pra pedir um delivery do McDonald's, você é um safado. Tinha que ter um frango. Não, mas eu vou jantar, você tá de brincadeira, Sombra. Hoje eu vou jantar McDonald's, é por isso que eu tô comendo essa gororoba agora. Porque à noite, meu irmão, eu vou jantar McDonald's, tá na cara. Por isso que ele tava comendo uíscas. Muito que bem, vamos. Ontem eu já comi um Big Mac. Mandou um Big, né? Boa, é isso aí. Até meter vintinho aqui, ó. Aê! Você imagina se cada vez que uma pessoa dá uma mordida do Big Mac, essa música tocasse? Não ia parar de tocar nunca. Não ia parar nunca mais de tocar. Não é não? É verdade. Certeza. Vamos lá, seu Bento! Ah, só que o Corinthians, já que o mano tá falando aí. Coringão. Vamos lá, agora chegou naquela fase do... né? Das... especulações. Muito bem. Né? O João, embora deu entrevista, falou que continua. Segundo o repórter Eric Faria, que esse cara é bem informado. Hein? Esse é. É o que ele fala, geralmente. Ele falou umas duas do Parmeira aí, ele falou que Ele manda bem. É, segundo ele, o Bayer Leverkusen. Bayer tá de olho. Tá de olho no Jô. Ai, caralho. Pra fazer frente ali, mano. Você acha que uma proposta do Bayer Leverkusen pra jogar lá a Bundesliga? Bundesliga. Né? Oh, é, jogar olha, lá no... Bento. Você acha que se arrasta ou não? Na boa, cara, se a gente parar pra analisar, o Jô, se ele sai do Corinthians hoje pra jogar no Bayer Leverkusen, ele vai estar dando 10 passos atrás da carreira dele. O futebol alemão hoje resume-se a Bayern de Munique. O próprio Borussia, cara, que a gente viu aí sendo espancado na Champions League, o Borussia aí, de todos os jogos que fez, ele conseguiu 2 empates, uma campanha patética, velho. Então hoje, o principal time da Alemanha é o Bayern, cara. Mas é culpa do Bayern, né, mano? Agora essa decadência do Borussia, né? Não acho, não. Ah, sempre que desponta. Poderia... Mas sempre que desponta alguém no Borussia, lá o Bayern vai e fura o zóio, mano. Leva os caras embora, o Götze, o Lewandowski. Muita grana. Mas não é, a questão não é só essa. O Borussia, ele também tem um capital. Ele poderia investir e formar um time melhor. Bacana, os caras estão na Europa. O Borussia, o poder financeiro que ele tem aí... Ó, se times turcos vêm aqui no Brasil e de vez em quando fazem a rapa, você acha que o Borussia não teria condição de fazer isso? Por exemplo, lá o time lá que contratou o Richarlison do Fluminense. O Watford, não é? Ele tá jogando o Watford. É, os caras pagaram aí 12 milhões e meio de euros, cara, no Richarlison. No Richarlison. Então, por menor que seja, não tô falando que o Borussia é pequeno, mas por menor que seja o clube europeu, independente de onde ele esteja, tem grana, velho, tem grana. A moeda dos caras vale no mínimo 3,5 vezes a nossa. É, mas eu não vejo hoje com bons olhos, Bento, por mais que o Jory tenha aí o livre-arbítrio e tudo mais. Eu já falei aqui há uns 15 dias aí que o Andrés havia se reunido com ele e com o Gabriel e que o Andrés ouviu que ambos ficariam no Corinthians para a disputa da Libertadores ano que vem. Mas todo mundo sabe que no futebol as cifras às vezes falam mais alto do que qualquer outra coisa. Claro. Até do que a própria vontade do jogador. Mas dificilmente, Bento, pela idade que o Jô tem, um clube europeu hoje faria investimento de grande porte nele. Sim. Porque o Jô já tem mais de 30, gente. Que clube já europeu hoje pela vai... Europa, né? Sim. Pois é, já passou por lá e não deixou lá tanta saudade. O Jô já passou pela China também, não deixou lá tanta saudade. Então, querendo ou não, Sombra, eu acho que hoje o principal concorrente do Corinthians em relação ao Jô pode ser o mercado asiático, cara. É, mas eu não vejo a Europa hoje como um dos principais concorrentes a tirar o Jô do Corinthians, não. A Europa até pode ter um interesse, Bento, mas volto a falar aqui, a proposta que o futebol europeu talvez faria hoje pro Jô não seria nada extravagante, não seria nada absurdo, porque é um jogador de mais de 30. O europeu não é trouxa, cara. Eles pagam, talvez, aí uma cifra gigante, quando o cara já tá na Europa e tá jogando bem em alto nível. Aí o cara fala, pô, é o fulano de tal. Sim. O Higuaín tem quantos anos? O Higuaín já tem perto disso, né? Uns 28, 29, por aí. Não é tão velho, mas ele tem quase 30, eu acho. Mas recentemente, ele deixou lá um clube aí por uma quantia absurda. Então, querendo ou não... Da Nápoles foi pra Juve. Sim. Quando os times ali europeus, eles veem um cara que tá despontando aí, um cara que tá realmente se destacando, eles investem pesado, mas quando o cara já tá jogando lá. Agora, quando o cara sai, por exemplo, da América do Sul, que todo mundo sabe que é um degrau abaixo... Paga menos. Eu duvido que pagarão aí um alto valor. E se não pagarem um alto valor, dificilmente vão tirar o jogo do Corinthians. E tem mais uma info aí, viu, Bento? O André Sanches aí, ele vai se reunir aí com os representantes do Zeca entre hoje e amanhã, pra ver qual a real situação dele. O Zeca aí que pediu aí o desligamento do Santos aí, o contrato na justiça aí, parece que o Santos agora disse que o negócio é totalmente litigioso. Agora o Zeca, ele tá livre no mercado. A situação do Zeca lá, ele tá, não, tá realmente aí... É, mais ou menos, Santos, né? Não. Então, Benedetti, agora são duas coisas distintas. É, ele tá livre que ele porque conseguiu ele tem aí... direito de trabalhar em outro lugar, mas sim, ele tem os direitos ele conseguiu... atrelados não, ao mas Santos. Lá. É. Mas aí que tá. Hoje, o processo que corre é como se fosse proporcionalmente falando do Rogério lateral, lá, o Rogério Pedalada. O Rogério Pedalada, ele também ele foi processado pelo Palmeiras aí no, numa rescisão de contrato que ele fez. Uhum. E passou-se muito tempo para que ele pudesse aí talvez ser julgado e perder a causa. Sim. É, a situação do Zeca hoje é muito, talvez, aí, podemos comparar e falar que é igual. Porque existe um processo hoje, o contrato não existe mais entre Santos e Zeca. Isso. Existe aí uma briga na justiça pelo qual o Santos tá exigindo aí um ressarcimento pelo fato dele estar atrelado ao jogador. Sim. Briga como pela o contrato multa. Hoje já não está, assim, hoje o contrato não está mais vigente, o Zeca ele está apto a vestir a camisa de qualquer outro clube. Ele pode assinar com outro clube, mas esse clube corre o risco de depois ter que pagar alguma coisa referente a essa transação. Ou ele, né? Não, mas eu acho que não, o próprio atleta, viu, Benedetti? Como atleta, eu falei aí a respeito do Rogério, quem teve que arcar com aquele custo aí da perda do processo aí foi o próprio Rogério. O que ele pode é costurar isso aí, exatamente, né? Exatamente, se um dia eu tiver que pagar... Numa futura negociação, aí ele vai falar... Mas na boa... Pode explodir uma bomba aí, mas né? Mas você arriscaria, RG mano? Benedetti. Ah, sabe por que eu arriscaria, Motinha? Por quê? É, a morosidade da justiça brasileira é um negócio que impressiona. Ah, vai demorar. O próximo clube que contratar o Zeca, tá na cara que a hora que terminar, porque isso aí cabe recurso, vai ser julgado em primeira instância, depois vai pra segunda, depois vai lá pro STF e tudo mais. Tá na cara, gente, que o próximo clube que contratar o Zeca, num período de 2 ou 3 anos, não vai correr nenhum tipo de risco, porque essa briga aí move milhões. Essa é uma briga aí que vai ter no mínimo aí 4, 5 ou até mais anos aí pra que haja um desfecho. Não sei se chega tanto, mano. Não sei se chega tanto, mano. Mas vai demorar um pouquinho, né? Não é em um ano que vão resolver isso, né? Não acho que o próximo clube do Zeca vai correr esse risco. Não devia ficar assim, não. Agora, só pra encerrar, Maurício, você tirou satisfação com o Roberto ou ficou por isso mesmo? Vocês estão em paz? Ele deu um chapéu em você, né, Maurício? Pô. Não deu não, RG. Inclusive, ele próprio mesmo disse que o Júnior Dutra não viria numa entrevista coletiva que ele havia participado aí, falando aí do futebol paulista pro ano que vem. Mas a insistência do Carilli na contratação do Júnior Dutra fez com que a diretoria do Corinthians voltasse atrás. Entendi. Eu não concordo, RG. Eu não concordo. É, eu falei pra ele, eu acho um jogador aí fraco. Até hoje tem a foto do Júnior Dutra no Japão e tudo mais. O pessoal tá vendo, mano, o cara é corintiano e tava lá vendo o jogo contra o Chelsea e tudo mais. Bacana, velho. Fica da arquibancada pra cá, como eu também. Mas fazer o quê, né, RG? Agora tá contratado, eu vou torcer por ele, cara. Vou torcer por ele. Não fico fazendo caveira de jogador, não. Eu não queria que viesse, mas já que tá aí, agora é atleta do Corinthians, eu torço pro cara. Fazer caveira não, né? Lógico. Muito bem, já que tamo tava junto. Falando até de Zeca e etc... Let's go! Zequinha. Vamos lá, RG. Zequinha era o neto, era o filho lá do cara na novela, o Zequinha que dirigiu o caminhão. Você checou essa informação aí? Procede, ô Marcão? Qual do... Não, ainda não. Vamos esperar, RG. Zequinha não era o macaco lá do... Zequinha? Do Speed Racer? Zequinha, não lembro. Só eu que sou velho, né? Que lia, né? Assistia Speed Racer. Essa não era do meu tempo, não. O Zequinha, acho que era. Eu vi o Speed Racer e o. Era o irmão dele, não era? O Zequinha? Era. Rapaz, Oba sabe. Oba. O Zequinha era o macaquinho, o irmão dele era o gorducho. Ah, gorducho. Então, o Zequinha é o macaco e o Mota é o gorducho. Gorducho. Eu adorava o Speed Racer. Gorducho. O RG. Mas você tá com a camisa do Fantomas. Tô. Fantomas. Oi, legal. Nossa. Clássico, Motinha. Fantomas, que era o ídolo da minha época lá de moleque na luta livre, velho. Fantomas entrava pra lutar, era uma loucura. Fala, seu Ben. Vamos lá, RG, é o seguinte, hein? Então, dia 9, tá chegando, sabadão, vai ter eleição lá no Peixe. Ó, que dia, quatro chapas aqui, hein? Isso também não acaba nunca, hein, velho? Mas o Eurico lá tá mexendo os pauzinhos. Sim, tem a chapa 1, que somos todos Santos, que é o José Carlos Pérez. Sim. Tem o chapa 2, que é o Santos que queremos, do Nabil Casnadar. É isso. Casnadar. Tem a Fantástica União, essa aqui é bonita. É do Rueda. Do Andrés Rueda. Sim. E o Santos Gigante. O Andrés Rueda é meu amigo. É? Então, Andrés... é meu candidato. É o Andrés Rueda. É meu candidato. O Modesto Roma. Sim, Andrés Rueda. Sim. É isso aí. Essa é a chapa a ser votada, hein, gente? Se eu tiver que escolher, eu vou de Pérez. O Benedetti fazendo campanha eleitoral no clube, mano. E sobre não, uma... Nada de campanha, falando que eu vou votar, ué. Ele tem o direito de torcer por alguém, que ele acha que vai ser melhor. Lógico. Você é sócio-torcedor, Ele a chapa foi almoçar de graça lá no restaurante. Ele vai votar, né, meu? É, vou votar, pô. E... É normal. Ah, você vota? Voto, sócio-torcedor vota. A gente não sei o que é sócio-torcedor votar. Ah, tá. A gente não sabe. É, o clube não tem essas coisas. Tem umas coisas ruins, mas tem umas coisas boas lá também. Mas também mas tem o lado ruim de sócio-torcedor votar que de repente você vê... O cara escreve 200 mil em uma semana. Que de repente, assim, proliferam os sócios-torcedores. E muitas vezes não sabe nem se o cara é santista, né? Não é. Já foi provado que vários não são. Vira uma China, né? Uma multiplicação de... Não, é brincadeira. Eu sou até a favor, o Sombra, do sócio do clube poder votar. Mas eu acho que tem que haver, no mínimo, aí uns 5 anos de contribuição. Não, então, a gente falou aquele dia. Limite. Tem sentido isso aí, com certeza. Tem um limite, né, cara? E o Bruno Henrique, em entrevista, vê com os bons olhos, se acaso pintar uma troca do Parmeira, né, com o Zeca, gentileza, numa possível negociação com o Zeca. O Eric, o atacante. Ele gosta do Eric, né? Eles eram parceiros no Goiás. Eles eram parceiros no Goiás lá atrás. Ele tá dando uma força ali, fez um lobbyzinho pra trazer. Já fez um lobbyzinho pro Bruno e pro Eric vir. Ele deu uma força. Se vocês quiserem, meu. É mesmo? Pode levar. Nossa, assim? Assim? Não jogou bem, né, no Parmeira. Se bobear, nós pagamos metade ainda. Ó, aí interessa, hein? Vamos conversar depois. Você prefere o Eric ou o Estrada? O Eric, né? Ah, eu preferi o Estrada. Chips. Que homem. Mas você gostava mais do Eric? Você gostava do Estrada? Ô, Bota, você quando assistia Chips, provavelmente assistia... Você tinha televisão no morro, né? Tinha. Ah, não tinha. Tinha. Era aquela que tinha aquele... Mas era roubada? Antes de vender ele tinha, né? Celofane verde, mas tinha. Três cores. Três cores. Era azul, verde e vermelho. Mas você gostava lá do loiro, do eu gostava do moreno. Do loiro ou do moreno? O loiro morreu, né? É, eu gostava do moreno. Ah, é? Eu adoro moreno. Qual eram os caras lá do Chips, Obá? John Baker. E Frank Poncherello. Frank Poncherello. Adorava, moreno. Esse que você gostava era o Frank Poncherello. É, o nome do ator é Larry Wilcox. Morreu, não morreu, Obá? O Larry Wilcox, sim. O Eric Estrada, não. O Eric Estrada tá aí. Que diz que vai voltar, né? O deve estar com 200 anos. Vai voltar a série, Estrada, viu? Né? É mas não vai ser com o mesmo ator, não, viu, Mota? Ô, MacGyver não, voltou. Acho que não, né, o trouxa. MacGyver. Você é burro. MacGyver. Você é burro. MacGyver é muito mentiroso, hein? MacGyver era muito mentiroso. Ah, não. Ele conseguia ser palito de fósforo e um chiclete e fazer uma bomba atômica. O Batman também é super real. Mas nossa, sabe que é coisa mais mentirosa aqui? O James Bond é super real também. Mas o que era pior, o James Bond ou o MacGyver, velho? Tudo real, né? A série é tudo real. A do James Bond. Ele pulava do helicóptero. Ele aplicou aqui no próprio peito pra não morrer do coração. Aquilo é super real. Você não viu isso, Zé? Não. Acho que foi Cassino Royale. É bom esse aí. Deram veneno pra ele. Cassino Royale. Deram veneno pra ele e ele teve um infarto. Ele foi no carro, né? Que era uma bela Aston Martin. Era Aston Martin. É, normalmente é. Abriu o porta-luvas. No que ele abriu o porta-luvas, ele tirou um aparelho de dar choque no coração. Ele se desfibrilador. Aplicou o desfibrilador. É. Ele se aplicou e sobreviveu, voltou pra mesa e ganhou o jogo de porra. É bom, né? Trocou de roupa. Trocou de roupa. Ele vai no banheiro, troca de roupa. Nós erramos aqui, nós matamos o Larry Wilcox. Ele não morreu, não. Tá com 70 anos. Legal, hein? Então dá. Você não tá bem, pá. Você tá com algum problema. Mas pela escala do mano, que a vida só vale até os 40. Até os 40, é verdade. Ah, então já morreu. Não, quem disse aí foi IBGE com relação aos moradores do meu bairro. Ué, mas o Zé tá vivo aqui, velho. Ô, mas também esse Larry Wilcox. IBGE, velho, não é o Zé. Os 40, o cara já casou com 3 também, hein? Mano, você é louco. O time do bar. Por que, Zé? É, porque ele tá falando que ele vai morrer. Tá sem fone. Não, o que eu disse, Zé, é porque o IBGE, ele faz o censo lá. E dentre os pesquisados, aí eles colocam aí a média de idade dos moradores do bairro. Lá no meu bairro, lá quem passa dos 40 aí já tá no lucro. Mas você sabe que, se não me engano, dentro da cidade de São Paulo, de um bairro pro outro, a idade média varia de 10 anos. Sério? Ah, sim. Dentro da cidade de São Paulo... A variação é assim, vamos supor, você pega um bairro de periferia, algum bairro, não sei dizer qual propriamente, mas vamos supor lá, é 60 anos de idade, aí você vem para os Jardins, é 70. Ah, no meu bairro tem uns 80 lá. É que aqui os caras é tratado no leite com pera, né? É, no quadrilátero de ouro, né, Zé? No quadrilátero de ouro é 80. No Piranga só tem 10. O pessoal começa a te limpar, tal, leva para tomar sol. Veja o bar. Quem vai te levar para tomar sol, Zé? A Júlia. A Júlia? Duvido. A Júlia vai deixar levar, você. Não, o Zezinho leva, mas esquece lá. Ele vai ver, o Zé tá torrado. Leva e deixa. E o Zé esquece. Alguém troca minha fralda. Alguém troca minha fralda. Mas você não vai abandonar o Zé, né? Não, eu lavo o Zé. Tô banhinho. Tá vendo, Zé? Aí. Eu acho bom, pelo menos isso. Muito bem. Você me paga meu 14º, né? Falar em fralda geriátrica. Ô, Dodô. Ô, louco. Falar do que McDonald's. Isso? Que é isso? Do Dodô. Lembrei do Dodô. Ora as bolas, não é não? Porque o Dodô é um cara que tem muito carinho pelos idosos. Com isso. Certeza. Não é não? Ah, ele é, né? Faz cocô na roupa também. Você fala assim. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de McDonald's, Dodô. É, meus amigos, vamos falar de McDonald's. É verdade, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? E hoje, quinta-feira, é dia de planejar o final de semana, hein? E no McDonald's, no McDonald's hoje é dia de cheddar McMelt, hambúrguer, cebola grelhada ao molho shoyu e queijo cheddar no pão escuro, com gergelim por apenas R$8. Dá pra deixar melhor ainda? É, dá sim. Então faz assim, pra ficar bem melhor, você vai pedir acompanhado de McFritas e bebida por R$19,90, meus amigos. É o clássico do dia, McDonald's. Hoje, quinta-feira, é dia de cheddar McMelt. Boa, Dodô. Hoje é dia de cheddar McMelt. Tá dando a dica pro mano que hoje vai jantar no Mac. É isso aí. Bom. Estádio 97 da Energia 97 também tem um oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O oferecimento também do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Queria dar um recado pra quem fica com os filhos em casa nas férias, é um pé no saco, né? Não. Que isso? Quase nada. Gente, eu falo isso porque eu não tenho filhos, mas eu falo isso com base em quem tem. O Silvano aqui da rádio, nosso gerente técnico da rádio, ele não suporta ficar com criança dele de 10 anos, o Henrique, e fala assim, meu Deus do céu, criança nas férias não tem dinheiro pra pagar babá, lógico, né? Aí tem que ficar levando, carregando a criança pra lá e pra cá. Por exemplo, o Henrico, que tem 10 anos de idade, não já poderia se inscrever no Rivelino Soccer Camp nas férias. Aí sim. Aprender a jogar bola. É um jeito que você tem de se livrar da criança e aprender a criança a jogar, a ensinar a criança a jogar um pouquinho de bola. Né? Mas no caso do Silvano, viu, Sombra? O Henrico, ele se cadastrou no Rivelino Soccer Camp. Certo. E falou que não aguentava ficar com o pai. É o inverso. Não, é verdade. Era um alívio ficar com o pai. É verdade. Então, olha, você pode levar a sua criança, o seu adolescente favorito, no segundo Rivelino Soccer Camp, que vai acontecer de 22 a 26 de janeiro. É um programa intensivo de treinamento e desenvolvimento técnico e tático, com dinâmica individual e coletiva de alta intensidade. Tudo ministrado aí pelo time e também com a supervisão do Roberto Rivelino, que, segundo o Maradona, é o maior jogador que a história já viu, tá bom? Aí você fala, mas o meu filho tem 12 anos. Dá, dá. É de 5 a 15 anos de idade. Eu, se for lá com esse tamanho, me inscrevo também, tá bom? Atenção, liga lá no Rivelino Soccer Camp e faça a sua inscrição. 5183-8007. 5183-8007. Fica ali na região do lado do shopping Morumbi, na Roque Petroni Júnior 759, no Brooklyn, tá bom? É boa. Bacana demais, vocês vão adorar. E pro seu filho, meu, nossa, vai pirar. Moleque se diverte, hein? Nossa, vai se divertir, senhora. Né? Vai mesmo. Tá louco. E no fundo, ninguém quer aprender porra nenhuma, o cara quer jogar bola, né? Exatamente. Essa é a verdade, o cara quer jogar bola. Mas o pessoal tá lá pra ensinar conceitos de futebol. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Agora Parmeira. Seu Bento do olho vermelho. Parmeira. É, tá estranho esse olho hoje, hein, seu Bento? O que é? Tá chorando demais o tá seu meio, Bento. Tá meio louco. É? Tá um olho louco. Tá um olho louco. Como é que é um olho louco, hein? Olha lá, tá um olho louco, seu Bento. Eu tenho uma doença degenerativa, é verdade. Não brinca com isso. Juro por Deus, eu não falei pra você. Tá, é muito louco. É, não, o olho tá louco. Tem que fazer exame antidótico. Tá de olho louco, hein? Não. Te dopar aqui. O olho do Mota também vive irritado, ele não tem doença. Não vive, não, seu tonto. Mas tá, vamos ao Parmeira, enquanto tá o time. Quem dera se vivesse, né, Mota? A verdade é essa. O time tá de folga, nas férias, mas quem tá aparecendo toda semana, cada hora num canar, é a Leiloa. Leiloa, Marcão, nada é impossível, seria lindo, diz Leila. Ela aí precisa tirar que... o copo de pinga de perto dela. Isso, Marcos. Ela tá com a taça de 51 do lado dela. E não é difícil, que... né? Porque pela metade, né? O show que ele vai proporcionar aí aqui no Brasil vai ser lá no Allianz, né? Já vai. Fechou, tudo bonitinho. Vai ser lá. Vai ser lá, e ela também falou nessa entrevista, lógico que tem o sonho de ser presidente, né? Calma lá, vai devagar, e né, que vai, se precisar, abre os cofres. Olha aí, só, mais, né? Que vem. Mais. Diria, hein? Isso aí, do Parmeira, que por enquanto não contratou ninguém, você contratações pontuais. Contratou quando... ninguém? Não, por enquanto não. Né? É hoje, não, né? Tem uma história que o Dudu ofereceram, né? Querem comprar ele e tal. Quem quer comprar? Ah, mas é o Cruzeiro, né? Tá não, esquece. Peraí, lá vem o Mota, o Mota meia manchete. Dizem, eu não dizem sabia, que eu ofereceram que querem comprar. Quem? Não sei. Valor, também não sei. Não, você quer saber tudo. Não, o Cruzeiro. Informações rasas de Cláudio Mota. Mota, pelo menos eu dou. Ô, quer saber tudo? Você dá, todo mundo sabe. Ô, mano, você como... não sabe. Talvez dizem que até por causa disso que você entrou no programa. É. Dizem. Ô, mano, vamos canalizar a informação aqui. Então diga, Bento. A informação é que o Cruzeiro queria comprar uma parte do Dudu, né? Não tem dinheiro pra comprar inteiro. O que acontece com o Cruzeiro? Tá com umas historinhas. Ah, ganhou na cena, né? Não é possível. Não, olha, o Cruzeiro tá cheio de história. Primeiro, é o prato. Agora embora Dudu. Ninguém me convença que, de repente, o São Paulo não possa ter analisado uma possibilidade de bons negócios. Mas vamos seguindo em frente, né? Sim. O Dudu. Por que o Palmeiras iria vender o Dudu pro Cruzeiro? O Ale e Oliveira outra, mandou aqui que é a China que tá atrás voltar dele. Voltar pro Cruzeiro. Então, mas existe aí uma... Existe uma possibilidade aí, né? De negócio do Dudu. Seria até pro exterior. Sim. O próprio jogador disse que não gostaria de sair do Palmeiras nesse exato momento, que a prioridade dele é permanecer no clube, Bento. E digo mais, cara, a gente tem que colocar na balança aí a frase que a Leila já falou. O Dudu tá na cara, que é um dos jogadores mais queridos por ela dentro do elenco do Palmeiras, e ela já disse, o que pintar de proposta pro Dudu, ela cobre. Ela falou, com todas as letras, ela falou, o que pintar de proposta pro Dudu, eu cubro. Nossa. Grande negociador. Ou seja, dinheiro o Palmeiras tem. Não, dinheiro o Palmeiras tem. Então, querendo ou não, Sombra, ainda mais ela, que gosta muito do Dudu, tá na cara que se precisar jogar um caminhão de dinheiro pro cara permanecer no clube, ela vai jogar. Nossa, o Dudu, tá com a importante, faca, cara. E todo o setor de queijos na mão. Nossa. Mas o Sombra, queijo, tá todo o departamento. Queijo cabaço. O Palmeiras hoje, diferente talvez da maior parte do futebol brasileiro, o Palmeiras hoje é um time que vive precisa, no azul. Né? O Palmeiras é um time que hoje é autossuficiente. O Dudu tá entre os principais jogadores do Palmeiras. Dudu e Moisés talvez sejam os dois principais jogadores do time do Palmeiras hoje. Pra que vender com qual ambição o Palmeiras talvez venderia o jogador? Pra fazer dinheiro? Não precisa. É ridículo. Não, eu sei. A menos que você troque o Dudu, fala, pô, tô trocando o Dudu, mas vou trazer, sei lá, vou pegar um cara bom aí, o Douglas Costa, por exemplo. Tô mandando o Dudu embora e vou trazer o Douglas Costa. Beleza, você tá trocando aí um jogador nota 7 por um jogador nota 9. Agora, se você troca o Dudu aí, um jogador, sei lá, nota 7, 8, por um jogador nota 4, 5, tá dando tiro no pé. Né? Mas, mano, desculpa, eu não tô discutindo quanto tem de dinheiro. Mas do ponto de vista negócio e grupo, tá totalmente errado ela chegar, na minha opinião, chegar e falar assim, não, quanto quiserem eu pago e cubro o Dudu. Porque é o seguinte, amanhã eu vou falar assim, pra ele, legal. Aí amanhã. Desvaloriza um e desvaloriza o outro. Legal, né? Tem uma oferta de 800 mil. Porque as coisas vazam. Ah, legal. Ah, o cara já foi pra 1 milhão. Corre lá, Dudu. Vai você, Dudu. Corre você atrás da bola. É errado isso, você chegar perante a mídia. Sim. Falou isso mesmo? Ela falou isso mesmo? Falou. Mas, ô Sombra, se você parar pra analisar. O Palmeiras aí, pela capacidade financeira que ele tem, ele acaba inflacionando o mercado. E todo mundo que tá no Palmeiras hoje, quando vai renovar contrato, então o cara quando vai oferecer alguém pro Palmeiras, inclusive até o próprio empresário do Pablo, o preço que ofereceu pro Palmeiras era diferente do preço que ele tava negociando com o Corinthians. Mano, eu não vou comprar ele pediu um salário maior. Eu não posso ir comprar um carro e chegar pro vendedor e falar assim, não, quanto você fizer eu vou pagar. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou... Já levantou a bola, né? Você levanta a bola, cara. Você não pode entregar a arma assim. Mais uma informação. Tá resolvido o problema da lateral esquerda do Palmeiras pro ano que vem. É o Diogo Barbosa. Não, sim, mas o reserva. Não tinha nenhum. É o Vitor Luiz confirmado, ele volta pro Palmeiras. Vai voltar. Ano que vem. Mas deve ficar bem satisfeito de ficar no banco do Diogo Barbosa, né? Botafogo, ele vai ter que subir o morro lá. Botafogo não foi pra Libertadores. Vai jogar no Palmeiras, vai jogar Copa não, do vai Brasil, jogar não, Libertadores. Vai ficar no banco, né? Ah, mas tá lá. Daqui a pouco o Diogo Barbosa machucou, tá né, o problema dos caras, né? Tá querendo tumultuar, mas tá lá. Tem lateral esquerda resolvido o problema. Por... A nossa também, o lateral mais desejado do Brasil, é o Reinaldo. Sim. Será que o Vitor Luiz meteu um Google lá, boneco voodoo? Já tá dando uma pesquisada lá pra você fazer um pro Diogo Barbosa. Ah, eu acredito, hein, mano. É mesmo? Eu acredito, ele foi o troca... Mas você já sentiu assim, umas pinicadas assim, que você não sabe de onde veio? Magia negra, não, esse acredita? Negócio. Isso, já levou umas cutucadas aí, né, Marcão? Você levou umas cutucadas que você não sabia de onde veio? Mas foi num lugar aí que ele não gostou muito. Mas aí é que falam que gêmeo geralmente sente o que o irmão tá fazendo. De vez em quando eu tô quieto aqui em casa... Pô, sinto umas fisgadas meio estranhas. Falo, pô, o que será que o Mano tá fazendo lá no meu? Tá sentando, né? Aquele sabe o que é isso, lá... ô Benedetti? Ah, sabe o que é isso? O quê? É reflexo do Glory Hole que ele tava no dia anterior. Você não sente que tá tomando... Você não sente que de vez em quando você tá tomando leite, Marcão? Nossa senhora, começa a babar. Não, tomando uma mamadeira, não sente? Não. O Mano tá mamando num homem. Voltando ao Palmeiras, ficou tudo certo lá entre... Vamos respeitar o Fernando, tá aqui hein? Dentro, velho. Quê? Ficou tudo certo entre... Nesse momento o programa católico agora. É mesmo. Vamos fazer a hora da missa agora. Ficou tudo certo entre diretoria e Dodô? Da reza, vamos. Ave Maria. Porque eles estavam desgastados. Dodô? Aí. É, porque o Dodô não queria algumas contratações, não, a diretoria não tá insistiu. Certo. Olha, o Domênico, ele tá meio assim, que, sabe assim, deram um dardo anestesiante nele. Ele ficou meio... Um dardo anestésico. Ele tá meio calmo com a história do Lucas Lima nesse momento. A hora que passar o efeito do dardo... Vai ficar doido, vai ficar louco. Posso falar? O Domênico vai se rasgar inteiro. Vai, se unhar. Tipo Incrível Hulk. Vai rasgar, vai entrar no Palmeiras quebrando tudo, hein? Vai bater louco. No peito. Dodô não engoliu a história do Lucas Lima ainda. Não engoliu, mas vai daqui 6 meses, me cobra aqui, ó. Vai estar comemorando, Lucas Lima. É nóis. Golaço lá na Arena. Porra, velhinho, porra, velhinho, chupa. Porque ele não tá aqui, você tá falando isso. Falei pra ele na cara dele. Ah, falou nada. Falei nada. Ninguém em sã consciência joga uma verdade dessas na cara do Domênico. Você é frouxo. Ninguém em sã consciência. Apanhei depois, mas falei aqui. Ah, por isso o olho vermelho. É, então. É, não é muito por isso. Tomei um dado. Não, não é. Né? Calma, nós estamos num programa cristão. Ah, tá bom. Ô, Fernando, aqui é um programa de futebol, tá? Ô, Fernando. Tem com esse visual de coroinha fazendo esse gesto obsceno aí, pô. Que é isso, Fernando. A gente achava aqui no... Toca uma love songs aí pro Fernando. Ah, é. Não, Mota, deixa que a gente se entenda aqui do que fala. Caraca, velho. Fica tranquilo. Ai, que pedrada no Mota. Você não cuida da trilha sonora ainda, não. Fica tranquilo. Nossa, que puxa saco. Hulk. Olho vermelho. Fica tomando. Seu vento aqui mais do porco. Tá bom, né? Tudo em paz. Em paz, lá tudo verde. Tricolor! Boa, seu Bento! Olha, e o quê? Tricolor colocando as asinhas de fora. Cala a boca, colégio, foi ontem, eu trouxe. Colocando as asinhas de fora, o Tricolor foi tentar lá contratar o Gustavo Scarpa. Ah, fez oferta. Fez oferta oficial. Ele tá querendo vir mesmo. 3 milhões e meio de euros, mais 15 jogadores. Não, 3 jogadores. Tô brincando. Vamos informar, né? Quer matar a gente. Mais 3 jogadores, entre o Lucas Fernandes. Mas quem pediu os jogadores foi o Fluminense, foi o Fluminense, né, Ben? O São Paulo ofereceu a grana, o Fluminense achou legal a quantia e pediu mais 3 jogadores aí. Júnior Tavares, Bufarini e Lucas Fernandes. Por empréstimo. Os 3 é que o Fluminense quis. Não dá pra liberar? Por empréstimo. Olha, se mas você é que for... é o problema? É. Qual que é o problema, mano? É que parece que pintou uma proposta aí também do futebol turco agora pelo Scarpa. Você tá torcendo por isso, né, mano? Manda o Chiquinho. Não, eu sei, claro, eu mesmo, se fosse mas... o... Não, eu se fosse o Scarpa, eu permaneceria no Brasil, cara. É mesmo? É. Sabe por quê, Sombra? Então fala assim, Scarpa, turco. Joga no Tricolor Paulista, fala assim. Não, eu acho que pro Scarpa, profissionalmente falando, Sombra, é muito mais interessante ele estar num clube como o São Paulo do que num clube turco, velho. Pode ser Fenerbahçe, pode ser Beşiktaş, pode ser qualquer porcaria dessa daí, velho. Você para pensar, cara, é até um pecado falar que Turquia é Europa, cara. É, Turquia, Rússia... Mas é meio Europa, aí. Meio Ásia. É, né? Tá. Então, mas é que tá, né? Quando a gente fala, o jogador tá indo jogar no futebol europeu, a gente se remete aí aos grandes mercados. A gente fala aí de Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, enfim. Até a própria França hoje, aí, com o Paris Saint-Germain, com o investimento que tá sendo feito ali, voltou a estar em evidência. Agora, quando você vai falar de outros lugares, Áustria, velho, Suíça, Turquia, Rússia, na boa, cara. Para. A Turquia não dá mesmo, não. Tosco. Eu não vejo diferença da Turquia, por exemplo, que agora vai. Agora os fãs aí de futebol turco vão. Ah, você tá maluco. Mas, por exemplo, jogar na Turquia e jogar na China hoje, nem fu nem fá. Nem pro lado nem pro outro. É a mesma porcaria, velho. Nem fu nem fá. Nem fu nem fá. Essa é boa. Essa é boa. Mas desses jogadores que o Fluminense pediu aí, o único que eu não liberaria é o Junior Tavares, cara. Eu acho que o Lucas Fernandes pode ir. E o Bufarini também poderia, cara. Bufarini. Meteria Lucas, o Edmar, né, nessa treta aí. Fala, você precisa de um lateral esquerdo? Não, Edmarzão. Esse aqui que é bom. Edmarzão, velho. Por falar... Edmar é Reinaldo. Ô, Ben. Mas então, ficaria Reinaldo e Junior Tavares pro ano que vem, né? Mandaria o Edmar. E a mãe dele, você liberaria? De quem? Então, vocês viram que essa véia postou de novo? Ela apostou agora do Jussi. Ela é louca, gente, ela é louca. Olha, se ela postou isso, ela é muito louca, hein? Tá virando blogueira. Deixa eu ver aqui, eu tenho ela aqui. Não, ela postou assim. Ela deve ter apagado, não é possível, meu. Não, ela postou, ela colocou, ó, pessoal, notícia de última hora que provavelmente sairá na mídia amanhã. O Jussilei quer luvas para ficar no São Paulo. O São Paulo não quer pagar. Além disso, a ideia é baixar o salário dele para 350 mil e pagar 500 mil reais para o Lucas Moura. Vai baixar para 350. Olha, então, É demais. Mas é dentro desse post, depois ganha. Ela comenta ainda que essa informação é de um jornalista, tá, Sombra? Porque não é o inside information dela. Ela cita aí um jornalista também. Ah, então vamos ser jornalistas honestos, né? Mas ela também não deveria publicar isso, né? Mas ela replicou. Ela tá jogando uma gasolina, né? Ah, sim. E ela tá ganhando... São Paulina do ano. E hoje a notícia mais importante, né? Nosso diretor foi oficializado. Acertou. Novo diretor de futebol. E possivelmente quem será o gerente de futebol? Jamelli. Já trabalhou com Dorival. Sim. Já trabalhou com o Dorival. Jamelli. E o que vocês acham disso? Tá perguntando, vamos pela ordem. Vai, Mota. Eu vou falar uma coisa. Eu vou deixar ele falar primeiro pra ele não copiar minha opinião. Não. Vai, nossa, não. Velho, a gente já teve um diretor, vendedor de perfume. Um que dirigia Porsche. Nossa. Velho. Invejoso. O Raí. Mas o cara não pode dirigir Porsche. É invejoso. Não, mas ser diretor de futebol pode. Não, velho. Ah, não. Não pode ser diretor de futebol vendo a Porsche. É, exatamente. Ele era pilotinho, Zé. Ele fazia aquelas corridinhas no céu. Ainda é. Corre aí nos campeonatos de Porsche. Porsche Cup. O Raí fez o curso de gestão na UEFA. Pelo menos é um cara que já tá dentro do São Paulo. É ídolo, vai ficar blindado durante um tempo. A torcida gosta dele. Então eu acho que não tem nada demais, velho. É lindo, né? Ah, eu também gostei da indicação do Raí, cara. Só que o problema maior, cara, é ver pra se mim, ele vai ter autonomia pra poder trabalhar, né? E se o outro não vai usar ele como escudo, Não vai ter ingerência. Não, o fato de usar ele como escudo, acho que não vai, cara. Porque o Raí eu acho que ele é inteligente o suficiente pra não deixar isso acontecer. E não vai se queimar, né, Marcão? Porque queimar ídolo é uma... Então, mas é o fato que eu tô falando. Se ele puder trabalhar e mostrar de fato o que ele conhece ali do futebol, acho que ele vai bem. O problema é a ingerência que, de repente, o Leco possa exercer em cima do trabalho do Raí, cara. Eu acho que esse é o maior problema nesse caso aí. E o Jamelli, mano? A questão, muitas vezes, não é nem a questão da ingerência. Porque como presidente... Ele pode. Ele tem o direito de chegar e falar, não, isso não. É um regime presidencialista. Sim. Ele tem o direito. Quem assina é o presidente. Tem o direito de chegar. Não é esse o caminho, é aquele. Quero e pronto. Mas aí tá certo. Mas o que eu falo da ingerência, por exemplo, ele se reunir. Que nem, por exemplo, que o Pinotti ficou puto com ele. Ele vai se reúne com diretores do Cruzeiro para de repente, fechar alguma negociação sem o conhecimento do diretor de futebol. Aí o termo exato não seria ingerência. Seria... Já era. Não, seria trairagem. Trairagem. Você tem um diretor de futebol... Não comunica ele. Você não comunicar o diretor de futebol, por exemplo, supostamente, se é que isso aconteceu, você não comunicar o diretor de futebol das suas intenções, né? Do que você realmente está fazendo no plano do futebol. Você tem que conversar com ele, saber se é só aí que aconteceu esse tipo de situação paralela. Sim. Porque, pelo que o Zé Fontinha me disse, outras situações paralelas podem ter acontecido. Exatamente. Entende o que eu estou dizendo? Então você fala assim, peraí, eu sou diretor de futebol e não estou sabendo o que está acontecendo? A história do Luca, coisa também diz que aconteceu. O Tavares. É. Aí tem a coisa lá, o Pinotti que indicou o Alan Zimmermann. Qualquer pessoa em sã consciência não poderia contratar o Alan Zimmermann. Sim. Um cara que teve sérios envolvimentos aí em relação a, acho que a Olimpíada, a Copa do Mundo, coisa assim. Então como pode indicar uma pessoa dessas para cuidar do marketing do São Paulo? Então assim, o que se mostra aí, cara, é que assim, os dois já não se bicavam, aí tinha rolando negociações em paralelo, e de repente aí alguma coisa foi a cereja do bolo pra explodir esse relacionamento. Em relação ao Raí, vamos lá, como torcedor, pô, legal demais, você vê o cara que é um dos maiores ídolos. É, antes do Rogério, o maior ídolo da história do São Paulo, dirigiu o São Paulo Futebol Clube. Legal. Experiência como dirigente de futebol ele tem? Não. Mas o bom é que é um cara que conhece futebol. São paulino. A maior referência dele de ligação com o futebol não foi a questão de ter jogado futebol como zagueiro do colégio. Isso é muito importante. Óbvio. Muito demais. Conhece agora, os bastidores. Significa que ele vai ser um sucesso como diretor de futebol? Não. Não. O Zé já deu uma cornetada. Não significa. Não significa. Se ser campeão significa o único jeito de ser sucesso é ser campeão, então é mais difícil ainda, porque é muito difícil que o São Paulo, a curto prazo de tempo, com a bagunça que é, volte a ser campeão de alguma coisa. Ser sucesso, às vezes, é você ter uma meta viável. A meta viável hoje do São Paulo, eu acho que é um pouco mais assim, abaixo do que ser campeão. Por tudo que o São Paulo vem fazendo. Agora, será que não vai ser mais um ídolo que vai ser queimado nessa política asquerosa do São Paulo Futebol Clube? Até onde que não estão usando o nome Raí como politicagem. Como marketing. Como marketing. Reunião com o torcedor é marketing. Botar o Rogério Ceni como treinador foi marketing. Você entendeu? O marketing cala a torcida. Porque o grosso da torcida hoje, aquela que, não vou dizer para você aquela que não pensa, todo mundo pensa, mas é aquela que ainda tem a paixão acima da razão, fala assim, pô, legal demais, meu, é o Raí, agora vai. É a mesma história de você chegar e falar, agora o Zico é meu diretor de futebol. O Zico foi diretor de futebol do Flamengo. Foi sucesso? Não, não foi. Por quê? Porque o Zico é incompetente? Não, não é. O que o Flamengo propunha para aqueles que trabalham dentro do futebol, transformaria uma condição inviável de ser um sucesso. É. O Corinthians não levou uma época o Rivelino, que também não deu certo? Também. Parece que ele foi puto da não, vida. E o né? Júnior no Flamengo ficou, acho que uma semana. Os caras queimam ele. Falcão no Inter. Falcão no Inter. Olá, eu sou o Falcão. Olá! No caso, o Falcão foi diretor ou técnico? Técnico. Mas assim, estão falando do Zico como diretor, né? Ah, sim. Não virou. Lá dentro os caras queimam, né, velho? Não virou. Agora, pelo menos, o relacionamento mais íntimo do Raí com o futebol foi o próprio futebol, não jogando pelo colégio. Nossa. Não, e ele tá... Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo, viu, Ale? Agora a mesa agora enriqueceu. Falou em voodoo, ele apareceu. Eu queria também fazer aqui uma menção à sua entrevista que eu tava lendo agora, maravilhosa. Que entrevista? Eu acho que foi no lance, né? Foi no lance. Queria agradecer o Daniel Chiorino, que fez aí a matéria pro lance. Eu que queria agradecer ele. Um tipo, essa é a minha vida, né? Foi maravilhoso. Eu acho até pro lance, fica a dica pro UOL, pra todo mundo aí. Sim. E vinha entrevistar o Sombra todo dia. Todo dia é enriquecedor. Perguntas aleatórias, né? Ah, qualquer coisa. É sempre bom. Eu acho que foi maravilhoso. Boa entrevista. Muito obrigado, viu, Ali? E eu encontrei um filho bastardo do Zé, um não registrado que tá aqui, né? Um pequeno anão. É. E aí ele falou, Ali, que bom que você veio hoje. Hoje não. Eu venho todo dia. Às vezes eu não falo de timidez. Eu deixo pra falar quando fica aqui quietinho. Quietinho, pra não ficar fazer que nem o Mota. Eu falo merda. Ah, sim. Aí melhor não falar, né? Melhor, é verdade. Sabe, não falar. Mas, Ale, você com seus 25% tricolor, sim. Como você viu a contratação do Raí como diretor de futebol? Eu acho que tem esse viés aí populista que caracteriza a administração do Leco pra tudo que ele faz. Então, precisa ganhar a eleição, contrata o Rogério Ceni. Aí o Rogério Ceni demite o Rogério Ceni. Aí precisa acontecer o quê? Chama a torcida pra conversar. Aí todo mundo tá falando mal do Sombra, falou mal do Pinotti, que ele jogou manda no embora. Campeonato interno, manda embora o Pinotti. Raí, também tá, o Raí. Tá um ano ruim, põe escola de mas samba. Mas o Raí, ele não é... Tem uma coisa que o Raí não é, é feio, né? Você acha tá longe a beleza do Raí de 0 a 10? Raí ou Leonardo? Eu gosto de uma coisa mais latina do Raí. Embora, aquela coisa mais Benício Del Toro, né? Mota, o viado era você, Mota. O Leonardo agora, é mais mignon, né? É, mais uma beleza, sabe, mais Nutella. Mas eu não gosto muito de... porque depois da confusão. Mas o que acontece? O Domênico sempre diz, o Raí tem uma beleza rústica. É, é isso. Aí. O Domênico que mandou aqui um, agora um Antônio assim, Bandeira, ó, né? O Raí tem lábios carnudos. E então o que acontece? O Raí não é bobo também, além de não ser feio, não é bobo. Ah, sim. Ele já falou que vai colocar uma pessoa para ser ali uma espécie de escudo para ele, para fazer as coisas, que tenha mais experiência nesse tipo de gerência. E aí eu acho que esse cara com a experiência que o Raí tem de futebol e com esse cara com experiência de administração, acho que pode dar certo. A verdade é que isso que o Jamélio, cara. É, o Jamélio já trabalhou no Santos nessa função, né? Então já tem alguma experiência. E é um cara de confiança pelo jeito do Raí. Eu tô... E o Dorival também, né? O Dorival já trabalhou com o Dorival. Ele, é. Eu tô otimista. Mas sempre fazendo esse asterisco, como diz o Raí, desculpa, Raí e Dorival tem uma história triste. Tem? Por quê? Quando os jogadores, Raí fez uma falta no Dorival... Que prejudicou a carreira do Dorival, se eu não foi me engano. Foi na cara. Foi na cara, por isso que ficou assim. Pisou no beiço dele. Cara, acho que o joelho, se eu não me engano. Joelho no queixo. O Raí fez uma falta muito dura no Dorival, e se eu não me engano, comprometeu a capacidade física do Dorival. Olha, uma chance quando de se Dorival vingar era agora. Volante do Palmeiras. Então o Dorival vai se vingar agora, velho. Se a gente convidar o Raí, então, pro estádio 97, o Marcão vai dar um soco nele. Mas o que vai dar fôlego pro Raí e pro Dorival vai ser esse começo de ano que o São Paulo vai ser campeão paulista, Leo Oliveira. Pode cravar aí. E Corinthians, Palmeiras e Santos na Libertadores? Não, mas é verdade. Eu acho que tem boas chances, Marcos. O detalhe que quem colocou... Corinthians, Palmeiras e Santos na Libertadores? Tem boas chances, Marcão. São Paulino que colocou... Não, mas pode cravar. Já tô falando aqui, ó. Campeão paulista de 2018 vai ser o São Paulo Futebol Clube. Já podia rolar uma apostinha, né? Não, eu acho que... Vamos só avisar o Jeg aí que a Libertadores vai até novembro agora, viu? Não, mas a questão não é essa. Você tem partidas espaçadas. Você joga uma agora e outra daqui um mês, velho. Tudo bem, mas vocês vão priorizar. Vocês vão de repente... Se quiser, vem a China aí, vai levar a metade do Corinthians, do Palmeiras. Vai dar fôlego pro Tricolor esse Campeonato Paulista em 2018 aí, pra começar em balão de oxigênio. E eu quero saber por que o atual campeão não foi chamado pra Florida Cup. Esse torneio aí pra gente é aquele esquema, ô Benedetti. A gente já ganhou, não precisa de mais, velho. É ou não é, Vitor? Chega, né, Marcos? Tá bom, né? Já foi, desculpa, você tava falando da contratação do Raí? E eu interrompi para falar da questão da falta dura que o Raí tinha feito no Dorival. Não, mas eu tô bem otimista com relação a esse comando do Raí. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu torço muito pelo Raí, que é uma pessoa do bem, é uma pessoa honesta. Então, isso aí já é uma exceção no futebol. Sim. E fora esse lado estético aí que me agrada completamente. A dona Encrenca gosta também? Gosta do... Não, ela gosta de feio. Ela casou com o que podia. Olha, se tiver assim, a dona Encrenca recebeu uma proposta de escolher a Lê Oliveira ou Raí. Qual que é a escolha dela, você acha? Não, eu vou... Você acha que você já dançou ou não? Eu vou torcer muito pra que ela escolha o Raí, porque não é currículo pra nós. Quem já pegou? Raí, Alê... E outra coisa, eu também tenho sempre muita... Sempre outra prateleira, né, Alê? Já muda o patamar. Eu tenho muita amizade com o Gustavo também, que é o filho do Gustavo Sócrates, Vieira. Né? Sim. Que ele tinha uma curiosidade muito grande quando a gente estava vivo, né? Sim. Ah, verdade. Sim, agora sim. Não. Agora muitos anos já que eu estou mais parado que saci de patinete. Sim. Mas o que acontece? De dia, o Gustavo era filho do Sócrates. Tá. Ah, filho do doutor, do Sócrates. De noite ele era sobrinho do Raí. Ah, já tirava, entendeu? Pra passar o rodo, pra né? Pra ver se a gente ligeiro conseguia... Gustavo também. É, porque falar as minas não sabe, esteticamente tem uma diferença. É. Então ele fazia essa estratégia aí. Entendi. Dava certo. Sabe ligeiro. No que são paulinos, corintianos, santistas e palmeirenses concordam? Concordam que a nova linha Aperitivo Santa Helena é show de bola. Composta por bandejas de amendoins em porções individuais ou sortidas, com 6 sabores, a nova linha Aperitivos é a escolha certa para assistir os jogos do seu time de coração, reunir a galera no churrascão, curtir com a família e até nas festas de final de ano, não é não, mano? Opa, com certeza, Sombra. E lembrando a rapaziada aí, ó, que nas bandejas só entram amendoins selecionados e todos são embalados de forma especial, sem o contato manual. É como se no futebol nem o goleiro pudesse colocar a mão. Ninguém toca no seu amendoim, cara. Isso ajuda a fazer com que os amendoins fiquem mais fresquinhos e crocantes por muito, muito, muito, muito mais tempo. É como a Santa Helena diz, é da plantação pra sua mão, Sombra. E se você não, se você tá se perguntando quais são esses amendoins que vêm nas bandejas, vamos lá, anote aí. tem o amendoim japonês. Bom, bom. Tem o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa. Bom. E o sem cobertura torrado e salgado. E ainda tem com sabor. Nova linha aperitivos Santa Helena, o melhor do amendoim. Experimente. Abraços pro Nunes, que é corintiano, lá da Comercial Chocolândia. Você é amigo do Nunes? Liga lá pra eu, eu vi você lá, lá no estádio. Boa. Lá você é o Nunes da Chocolândia. Um abraço, Nunes corintiano. Boa. Estádio 97 da Energia convida você a participar também através dos nossos corneteiros do estádio. É o rótulo que nós damos pro nosso WhatsApp. Mande sua mensagem gravada no 943-530-150. 943-530-150. Esse é o número para você mandar a sua mensagem de áudio. A mais legal, a mais criativa, a mais engraçada, a mais inteligente. Boa. Vai ganhar um kit Estádio 97. Novo logo do Estádio 97, novo emblema do Estádio 97. É um boné Estádio 97 Vista Aérea, do meu amigo Roberto Toca. E também a camiseta Estádio 97 Tente Beat, do meu amigo Carlão Palmeirense, lá da Tente Beat. Ô, Sombra, tá, mas pode mandar zoando moto ou não? Não. Ah. Olha, não sei, né, cara? Esse negócio de zoar as pessoas do programa não é uma coisa muito legal. Isso não é interessante. Porque, sabe, muita gente sofre psicologicamente com isso. Com certeza. É o tal do bully, né? É. O bully. Bully não, fazer café. RG, se fecha aí. Mano, Luiz, não, mano, por que, moto? Depois você mandou o João do Pinho aí, que não existia. Ficou mal, velho. O tal do bully. RG, você pagou um mico ontem com esse negócio, hein? Caramba, galera, RG, entupiu meu Twitter com isso daí. O cara do Twitter acabando com a RG. É, não paguei. Vamos recapitular. Não, tá. Replay. Nós vamos já trazer um mico. Eu tô mais por pois fora que bunda de paniquete. Então você vai ouvir no replay, que é muito interessante. Ah. Nós vamos trazer um replay daqui a pouquinho. É de um dos maiores micos já cometidos aqui. Sério? No estádio 97. O RG engoliu um moto, é isso? Total. Ah, não é, por que é isso? E não consegue. Não, eu tentei alertá-lo ainda. Não, eu tentei alertá-lo ainda. Ali. O mano tentou ajudar. Eu falei o que era a lei e ele insistiu comigo que não existia. Nossa, que ridículo. Que a Maria Você vai continuar pagando esse mico de falar que a lei Maria da Penha protege homem? Você tá igual o Mota ontem no Twitter? Pai do céu. Legal é falar que existe a lei José do Pinho aí. Continua aí. Pula de peito na lança aí. Você é um xarope. Já. Maria da Penha cuida da violência familiar. Vocês vão. Que violência familiar? Para. Vai ler a lei. Continua com o Zé do Pinho aí. Leia a lei. Vai ler a lei. Esse aqui tá parecendo aquele caso de família lá. Ô, RG, você não tá com muita moral pra falar de ler lei. Você foi ler a lei do Zé do Pinho. Vai ler a lei. Tem o programa Gol, o grande momento do futebol, né? Muito bom. Que foi eternizado. Bateu, guardou. Alexandre Santos, né? Maravilhoso. Que é tio do Márcio Espímpolo. Sim. Olha. Né? Um abraço pro Márcio Espímpolo. E foi eternizado. Nós vamos criar Mico, o grande momento do estádio. Do estádio, né? Mas só vai ter o Mota, né? E nessa inauguração, quem tá, ô Sombra? Calma, é surpresa. João do Pinho ou Cláudio? Mas o erro é muito gostoso, saboroso. Eu prefiro o erro, até por isso que eu continuo na carreira, né? Sim. E afinal de contas, é por causa do erro que o Mota tá aqui. Lógico. Claro. Se não fosse o erro, o que seria do Mota? Isso aí foi um elogio. Até porque ele não sabe distinguir o que é analogia, né? Não. Nossa, ele não gosta de orgia. Ele não gosta de orgia. Você vê que ele não responde, que ele tá mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro. Idiota, que é todo dia a mesma porcaria. De analogia, ele fica só com anal. Ele gosta... E o Marcão também sabe bem, só que ele fica com a orgia. É bom, bom. Agora, ô Mano, você pode ajudar um torcedor argentino? Olha aqui. Sim, diga. O Roberto Toca, ele pergunta pra você se vão vender ingressos pra torcida do Independiente no Maracanã pro jogo final. Já era. Olha, Sombra, eu não sei se vai estar à venda aqui no Rio de Janeiro ou se vai estar à venda diretamente lá na bilheteria do estádio do Independiente na Argentina. Mas com certeza virão inúmeros torcedores para cá, porque o trato que foi feito foi de 5 mil ingressos para a torcida do Flamengo na Argentina, e haverá também aí a vinda de 5 mil torcedores argentinos aqui para o Maracanã também. Não, mas é que ele está aí no Rio, e ele queria saber, senão ele ia aproveitar para comprar. Mas, ô Roberto, não sei. Viu? Ah, vai ser. Toca é torcedor do Racing. Mas eu tenho informação aqui para os argentinos, para o Toca. Aliás, nem de Toca eu gosto, né? Não. Porque eu faço natação sem Toca. Sem Toca. E anda no barro. Luto judô sem kimono. Tá. Cavalo é sem sela. Joga descalço. futebol é sem caneleira nenhuma. Mas pros argentinos é o seguinte, vai vender 20 mil ingressos lá na Ilha do Urubu. Vai lá ver o jogo lá na Ilha do Urubu, que vai ficar bem bacana pra vocês, tá? Ó, vamos apresentar o estranho no Ninho. Ele é corintiano. É o Antônio Brito, ele que ganhou o direito de ser estranho no Ninho. É o seguinte, vai vender 20 mil ingressos lá na Ilha do Urubu. Vai lá ver o jogo lá na Ilha do Urubu, que vai ficar bem bacana pra vocês, tá? Ó, vamos apresentar o estranho no Ninho. Ele é corintiano. É o Antônio Brito, ele que ganhou o direito de ser estranho no Ninho, porque foi sorteado no terceiro leilão de Natal do Estádio 97, doando 50 bolas de vinil. Seja bem-vindo, Antônio Brito. Boa noite, pessoal. Eu que sou ouvinte de vocês desde setembro de 99, quando vocês eram patrocinados por uma revista de cunho libidinoso. Adoro! Revista Planet Sex, de propriedade saudades, do meu amigo Ale Oliveira, que é dono agora da Audio Club. Hoje é um dos maiores magnatas da noite de São Paulo. É outro Ale Oliveira. É outro Ale, né, no caso. É o Ale que deu certo. Eu tinha 14 anos na época, depois disso fiz faculdade de economia. É Ale Machado dele. Fiz faculdade de economia igual o Benja, sou maloqueiro igual o Mano e conheço São Paulo igual o Bar, igual os 25% do Ale que são. E você usa o corpinho igual moto, é isso? Não, isso não. Senão ia passar fome também, não. Viu? Eu acho que o Romero é um bom jogador, o que atrapalha ele é a bola. Caramba! Você pode sair de mão dada com o Ale. Ué, mas não é todo corintiano que é igual o Mano. Tem uns que entendem de futebol, ué. O Ale tomou uma deitada, velho. Inclusive, que título que você ganhou esse ano? O Romero foi campeão paulista e brasileiro. Acho que você não ganhou nada. Nem aquele futebol aí lá que você tava jogando. Inclusive, parece que engoliu minha melancia. Desculpa. Nossa senhora. Mas eu ganhei o campeonato paulista e o brasileiro. Você me desculpa que eu sou corintiano... 25%. Nossa porra nenhuma, senhora. Deu porra nenhuma. Você é um aí, vendido, mano, e agora, mano? Ele tomou um chupa agora, só de 75%. Agora, o Mano é muito cara de pau, né? Não, por quê? Não tô falando ainda desse negócio de enrolar a mulher por 50 anos. Não, isso aí não. Ele pediu aqui nesse forte microfone do Estádio 97, sim, a saída do Romero em vários programas, mas vários. Tem que sair o Romero, tem que sair. Agora ele que tá aí. É demagogo. Praticamente não, mas eu não tenho nada contra o Romero. Não tenho nada contra o Romero. Proibindo. Mas quando o Romero esteve mal, eu defendo mesmo. Eu não sou a favor de titularidade absoluta para nenhum atleta. O cara tá jogando bem, tem que estar em campo entre os titulares. O cara não tá jogando bem, tem que ir pro banco. O Jadson, por exemplo, o Benjamin ficou aquele papinho. Ai, mas o Jadson. Bacana, o banco fez bem pro Jadson. Quando ele entrou, ele foi bem. Então, cara, os jogadores muitas vezes eles precisam tomar um chá de banco até pra dar uma acordada. Inclusive, o banco de vez em quando faz bem. Contra o Palmeiras, você era a favor, inclusive, de tirar o Romero e botar o Cleison? Né? Não, pelo contrário, o Cleison já tava até jogando. Não. Se você pegar as declarações aí, pega aí, batem as gravações. Eu falei que o Corinthians ia ganhar de 1-0 com o gol do Romero. Tá aí a gravação do replay do estádio, tá aí pra não deixar mentir. Mas a opção do Carilli era tirar o Jadson. Sim. Lembra? E você falou, eu não tiraria o Jadson, eu tiraria o Romero pra colocar o Cleison. Não, mas ô Sombra, eu havia defendido a entrada de dois jogadores, o Marquinhos Gabriel e o Cleison. Eu achava que naquele momento o Jadson precisava ir para o banco, assim como o Romero também. Porque o Corinthians estava precisando de um pouco mais de escape naquela lateral esquerda ali que o Romero tabelava com o Arana. Como o Arana não estava bem, o Arana não estava fazendo aquelas subidas que ele costumava fazer, eu falei, o Corinthians precisa ter um jogador ali um pouco mais habilidoso, pode ser o Cleison, pode ser o Marquinhos Gabriel, que possa talvez aí desafogar um pouco do serviço do Rodriguinho. Tá bom. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, ouvintes que vêm no oferecimento de Estela Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Também HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Buscapé, quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. É isso aí, toca, Asdrubal! Dodô deu glória para o Blatter. Dodô deu glória para o Blatter. Dodô deu glória para o Blatter. Copa Rio não é mundial. Glória Pax, aleluia. Glória Pax. Glória Pax, aleluia. Glória Pax, aleluia. Em um existiu mundial. Ai, esse Domênico é muito lazarento, cara. Vai, Mota. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É Evandro! Evandro Ribeiro! Oi, boa noite, Evandro. É só isso, boa Evandro noite. Ribeiro? Evandro Ribeiro, duas boa. Vezes sem juros. Boa. É o nome dele, no caso. Não, o Tom. Queria que ele falasse Evandro Ribeiro, mas alguma coisa. Queria que ele falasse em dupla. Tá o Evandro e o Holyfield aqui. É, vai ser difícil. Tá difícil aí, tá difícil aí. Foi o mano pra falar aí que o Motinha ia entrar. Ah, não. Aí é quem escolhe, não é você. Foi o mano pra falar. Então fala com o idiota. Não, fala com o idiota. Ah, você é muito mimimi. Que isso, Motinha? É brincadeira, brincadeira. Brincar aqui embaixo, como assim? Pô, aqui embaixo. Quantos anos você tem? 28. 28, RG. Evandro Ribeiro, só. É, e onde ele mora? Tem que cantar aquela música lá, né, Mota? E a gente vai levando, e a gente vai levando. Olha a cara do Ale. Que isso? Ô, oh, que isso, velho? Meu nota 10 aí. 7 pra isso. Ah, mas foi que? Boa, vai. 9.7, você tá de saco? 9.7 pra isso. Por quê? Não é muito? Por quê? Merecia 10 aí. Ah, tá merda. Ô, Evandro. Você não vem de sino. Oi? Que eu te enfio o badalo, hein? Que isso? De badalo mole. Engraçadão, hein? É. Mora onde? Eu moro no Itaim Paulista. Ó. Oh, ó. Tá aí, Paulista. Zona Lote. Aí a média de idade é 52. Os que vão bem, vai até 52. E torce pra quem, Evandro? Ah, que é Corinthians, né? Foi legal. E o quê? Campeão brasileiro aí, ó. Chupa. É, mas desmontou o time aí, velho. É, vai acabar. Não, boa. Pode desmontar, velho. Pode desmontar que nós desmonta rei. De novo. E não desmontou time nenhum. O único cara que saiu até agora aí foi o Arana e o Pablo, que o Corinthians não preferiu. São dois, né? Então não é o único, né? São dois. Se não tirar o Romero, nós estamos sempre completos. Ah, que Romero que? Mas o Evandro... Ale, para de inveja. Ah, sim. Inveja né? Do quê? Eu elogiei. Não, Evandro. O Romero escreveu a história dele no Corinthians aí, ó. Campeão brasileiro. Chupa. Nossa, isso aí. É, chupa, Ale. Chupa, deixa esses antes de lado aí, Evandro, mas vamos falar do Coringão. É, com relação. Oi. Ao time atual do Corinthians, nós perdemos aí o Guilherme Arana, que realmente foi vendido, e no caso do Pablo, o Corinthians optou por não renovar o contrato. O Corinthians não quis renovar o contrato do Pablo, então o único jogador que nós teoricamente perdemos mesmo foi o Arana, que foi uma venda. Mas o Pablo, o Corinthians falou, deixa quieto aí, vamos de Pedro Henrique e Léo Santos aí por enquanto, que é o que temos lá. O Corinthians ele tá atrás de alguns zagueiros ali também, inclusive... Falaram de Henrique, que tá jogando no Fluminense, falaram do Marlon, que tá jogando na Ponte Preta, falaram do Messias, que é do América Mineiro também. Você gostaria de um desses três, cara? Ah, o Marlon é bom jogador, hein, mano? E quando vestiu o manto também aí já... É, o Marlon é bom jogador. Quando vestiu o manto aí já era, vira craque, é igual o Pablo. O Pablo se morresse na França, o que ia acontecer com ele, mano? Não. O Pablo, velho, ele chegou no Brasil aqui, o Corinthians levou pra cortar unha, cabelo, tirar RG. Ninguém sabia quem era. Ele parecido com o Edinho Cecil. Ia ser enterrado como indigente lá na França. Pô, mas tá pois que era ninguém sabia quem era. Não, ninguém sabia quem era. Aí chegou no Corinthians, ele ganhou status aí de estrela. Mas, por exatamente. Exemplo, o Evandro, um outro zagueiro que cogitaram a possibilidade aí, inclusive, eu acho que... Agora pode ser até mais viável se ele quiser abrir mão aí do salário que ele ganha lá. É o Leandro Castan, cara. Zagueiro que fez sucesso no Coringão aí. Você acha que o Leandro Castan seria uma boa para a disputa da Libertadores? Ou você acha que o Leandro Castan já está meio passado? Hein? Com certeza, hein, meu? Se ele jogar metade da bola que ele jogou da primeira passagem aí, é titular absoluto. Com certeza. Vixe, aquela zaga lá, Castan e Chicão, hein? Bagueira Castan osso. Castan e Chicão, é. Ali era embaçado passar, hein? Vixe, não passava nem com tiro de 12, mano. Será exatamente. Que ele tá bom ainda, mano? Então, Motinha, não tá jogando, cara. Não tá jogando. A passagem do Leandro Castan aí pela Europa foi até boa no começo ali, quando ele saiu do Corinthians e chegou lá. Mas logo ele foi emprestado também pra Sampdoria. Teve depois aquele problema também do tumor na cabeça. Ainda bem que não ficou nenhum tipo de sequela e tá apto a jogar futebol ainda. Mas não surtiu efeito, cara. É, o Leandro Castan conseguiu mostrar na Europa o futebol que ele mostrou no Corinthians. E com muitos jogadores acontece a mesma coisa. Porque a camisa do Corinthians é mágica, irmão. Ei, camisa do Corinthians aí é verdade. A camisa do Corinthians, ela mostra. Ué, por exemplo, o Gil. O Gil, ele foi convocado aí na China, quando ele passou a jogar no futebol chinês, uma, duas, três vezes. Aí a Tite falou, ih, mano, esse maluco voltou ao normal. Era a camisa do Corinthians mesmo. Parou de convocar o Gil. Ninguém nem lembra mais, né, ô, mano? Pois é, ninguém mais sabe quem é o Gil, velho. É, ninguém mais sabe quem é, meu. É então louco, o maluco, cara, deve estar agora totalmente arrependido. Tá ganhando dinheiro? Tá ganhando dinheiro, mas dinheiro não é tudo, irmão. Não, deve estar em depressão lá na China, lá, meu, querendo voltar. Mas é verdade, é verdade. Sabe por que eu tô falando isso, Vieira? Porque jogador de futebol, é lógico que ele gosta de dinheiro, mas todos eles ganham dinheiro, independente de estar aqui ou estar fora. Todos eles vão andar de carrão importado, vão pegar as melhores mulheres, vão morar nas melhores casas, independentemente de onde eles joguem. Joga em clube grande, o cara é bem remunerado. As melhores mulheres não falem pelo Damião. Leandro Damião, acho que então é uma exceção. Coitado, cara. Aí é o Williams, então. Aquele nossa, mãe. Coitado. Nossa, mas enfim, os jogadores, os jogadores, eles todos têm uma boa remuneração, eles têm dinheiro pra comprar o que eles bem entendem. Então, querendo ou não, esses caras aí, eles têm uma vaidade também aflorada. Você pega lá o maluco que tá jogando, vai, o Gil, que saiu daqui com status de craque. Chegou lá, ainda tava jogando em seleção brasileira. Deixou de jogar em seleção brasileira e tá lá escondido na China, você acha que o maluco tá satisfeito? Deve estar até passando férias agora no Brasil. Não dá pra fazer conta com o dinheiro dos outros. Não, mas eu, mano, não tô fazendo, Ale. Até mas, porque por o exemplo, jogador, ele tem uma vida útil aí de quantos anos ganhando dinheiro? 15 anos? Ale, 15 se for craque. Mas, Ale, eu não sei o que o Evandro pensa a respeito disso, mas na boa, cara. Jogador que chega com uma declaração imbecil dessa daí, eu preciso sair do Brasil pra fazer minha independência financeira, eu vou colocar aqui uma conta básica, tá? Mano, nem começa, vai. Não, eu vou falar. Depois, se vocês quiserem discordar, vocês podem fazer. Vai. Não, pelo contrário. 80 um jogador, mais 20. Um jogador de clube grande, eu não vou ficar pegando aqui jogador que joga em ABC do Natal, beleza, a porra toda. Vai. Vamos lá, jogador de clube grande, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Vamos supor, o Ale falou, 15 anos de carreira. Eu vou colocar aqui uma vida útil jogando em clube grande, sendo bem remunerado, colocando um salário aqui de 400 pau, e eu tô colocando só salário, não tô falando de bônus, não tô falando de nada disso. Beleza. Tô falando só de salário, vamos supor aí, pegando uma média do que ele ganha de bônus, patrocinador, prêmio, a porra toda, luvas, etc e tal, vamos arredondar pra 5 milhões por ano. Isso. O cara jogando 10 anos, 50. Tá certo? 10 anos, ele tem um prêmio de Mega Sena na mão. Sim. Um prêmio de Mega Sena na mão, vamos colocar aí, vai, que ele tenha ganhado aí 50 milhões. Se ele gastar 20 milhões. Metade, vai com mulheres. Metadinha. Com mulheres. Não, vamos colocar aí, vai, 20, 25, tá bom. Isso. Mulheres, drogas, rock carros, bebidas, rock and roll e a porra toda. E o resto vamos supor que ele torre 25 fora. Milhões. É. Não, vamos lá, 25 não. Milhões ele torrou. Beleza. Se ele tiver guardado 25 milhões, isso aplicado, tá certo, num banco aí com uma rentabilidade de 1%, porque se eu chego na minha gerente hoje eu falo, meu, eu tenho 2 mil reais, eu me arrumo um plano de 1%, minha gerente não arruma. Agora se eu chegar lá com 25 milhões e falo, ó, quero um plano de 1% de rentabilidade por mês, ela arruma. Sim. 1%, bacana, vai dar 250 mil. O cara não consegue viver com uma aposentadoria de 250 mil reais? Tá de brincadeira, Benedetti. Ô, mano, mas isso é chamar o ouvinte de burro. Fazendo, aí. Lógico que consegue. Mas essa conta que você tá fazendo de 15 anos aí de vida útil de jogador tá errada. 15 porque... não, eu coloquei 10. Então, não, mas aí tá, mas vai ficar 10 anos vivendo, ganhando 400 pau por mês? Tá louco. O cara vai ganhar esse dinheiro aí uns 3, 4 anos. Ô, mano, você precisa ver onde o cara vai viver, você precisa ver quem o cara sustenta. Não é assim, mas essa conta vale, mas se o cara pode ganhar 4 vezes mais que isso, sim. Lógico, vai ganhar. Vai garantir ele. Ele matou a charada. Quantas pessoas dependem desse cara? Em vez de ele garantir a vida dele, ele garante dos bisnetos, cara. Ele matou a charada. Tem muita gente envolvida, mano, que depende do cara. Ele tá fazendo uma coisa se o cara vivesse sozinho. O ouvinte quer falar. Não se esqueçam que eu coloquei aqui em hipótese do cara tá ganhando aí numa média, tá certo? Isso contando só futebol brasileiro. Sem contar as passagens que esses caras tiveram aí pela Europa, pelo leste europeu, pela Ásia, a porra toda. Tira a somatória. Olha, vai dar muito mais do que isso, cara. Isso, tá. Mas fala aí, Evandro. Fala aí, Evandro. Pra ô, matar. Mano, a maior diga. Prova disso aí é o Adriano Imperador, cara. Parou de jogar. Sim. Faz quanto tempo aí e só vive na zoeira aí, gastando dinheiro. Dinheiro na copa. Nossa, que belo exemplo. Pegou um péssimo exemplo. Nossa, não, mas ó, igual ele tem Ronaldo Gaúcho, tem uma série de outros jogadores aí também. Sim. O jogador que, tiver um pouco de juízo, cara, ele consegue deixar esse dinheiro aplicado e viver só de renda, cara. Para. Agora, o Adriano, a gente não sabe se daqui chegar, se daqui a 5 anos... Lembra do Adriano? Nossa, tá devendo na praça, perdeu todo o dinheiro. Pô, mas eu queria tá devendo igual ele, hein, mano? É. Ah, para que... Olha, posso te falar um negócio? Você pode achar que o dinheiro que ele tem é a coisa mais importante, que você queria estar no lugar dele. Não queira estar no lugar do Adriano. É. Não queira, cara. Na boa. Eu, com todo o dinheiro que ele tem, eu jamais queria estar no lugar dele. Não, mas o Sombra, na vida de ninguém. As pessoas aí deturpam também muito aí do que se fala a respeito do Adriano. O Adriano é um cara, Sombra, que por mais que ele tenha jogado a carreira dele no lixo, e ele tem o direito de fazer isso também, porque ele é maior de idade, é dele, e tem o senhor pra ficar dando conselho pra alguém. Mas é um cara que vive feliz, cara. Por mais que as pessoas digam, ah, o Adriano tá sendo visto aí em balada, bêbado, etc e tal, o maluco hoje vive num lugar que ele gosta, que é na Vila Cruzeiro, aqui no Complexo do Alemão, ali, junto com os amigos dele de infância. É um maluco que tá ali tranquilo financeiramente falando, é um cara que, até que se prove o contrário, tá bem financeiramente, porque ele tem uma casa aqui, uma mansão gigante aqui no condomínio da Barra da Tijuca, que é um dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro. Então, o cara, na boa, julgar muito as pessoas pra ele pensar, tá bom, mas, né, pô, mano? Adriano, pois é, é uma tá situação, ô Mota, lamenta-se pelo fato do Adriano ser um jogador aí de qualidade que se poderia bobear, poderia estar até na próxima Copa do Mundo. Sim. Porque se o Diego Souza, improvisado centroavante, está sendo convocado, o Adriano, pela bola que ele sabe jogar, também poderia ser. Sim. Mas lamenta-se pelo fato de ser um jogador que tinha muito potencial e abandonou a carreira cedo. E o presidente que a gente falou pra poder julgar, né, mano? O quê? O presidente do Flamengo não. Falou que vai estudar a possibilidade de não, não vai estudar ajudar, nada, mas o... Não, o... não, não dá, porque se ele quisesse... Entendeu? O dele tá comprometido, já era. E se ele quisesse, ele voltava a treinar agora, não esperava janeiro. Mas eu concordo inteiramente com o que disse o Mano pela primeira vez na minha vida, até me arrependo um pouco. A gente não pode julgar ninguém. Concordo. Eu, se eu tivesse o dinheiro do Neymar, eu não tava nem vivo com 24 anos. Exatamente. A gente não pode julgar ninguém. Inclusive, principalmente, quem prefere ir pra China pra ganhar dinheiro. Exatamente. É só isso. É isso. Ele cara. Caiu não, em mas eu acho que as pessoas têm. E acha não, até que deveria desligar o telefone dele, porque realmente. Não, mas, é que você entendeu da forma que lhe convém. Ele não falou, não você podemos entendeu julgar da forma ninguém. Que falou, falou, então eu vou te falar, mas eu não julguei ninguém. O que eu disse com relação à China, não foi o fato do jogador não ir pra lá. Não, pelo contrário. Se você deixar falar, você vai entender o que eu disse. Em momento algum eu proibi o cara de poder jogar na China. Eu não falei isso. Não. O que eu disse aqui é que eu não concordo com a declaração dos caras ninguém... de falarem, vou sair do Brasil pra fazer minha independência financeira. Deu pra entender agora o que é que eu desejo? Ah, não faço conta com o dinheiro senhora. Dos outros. Tem gente, nossa que, tem gente que sai já mudou de São Paulo discurso. Pra fazer independência financeira, imagina pra já China. Já mudou o discurso? É, exatamente. É. Mas você já mudou o discurso e agora? E não vai já nem tomou pra China, jantada, né? Não vai. Eu não faço conta e nem julgo. O cara quer ir ganhar o dinheiro dele, ele vai ganhar o dinheiro. Pode ser até no Rio. Pode ser no Rio, ué. Tem umas petecas, tem uma coisinha a mais. Oh, sabe? Um visual legal. Levanta. Vai dar salgada. Levanta o mano lá. Parar pra vai dar alguém salgada no mano. Ah, gente. Não, problema. Pelo contrário. Eu não tô julgando ninguém. Eu só julgo a declaração que o cara disse que precisa sair do Brasil pra fazer independência financeira dele. Mas, manda seu abraço, Evandro. Mas isso é um chavão, mano. Evandro, manda seu abraço. Eu concordo. Vamos encerrar. Ô, Motinha, antes de desligar, eu queria fazer uma pergunta pro Mano aí, posso? Fala, irmão. Ô, Mano, tem alguma novidade em relação ao Zé Rafael aí, que estavam ventilando a vida dele aí pro Coringão aí, do nada pararam de falar? Então, cara, os dirigentes do Bahia estiveram aqui em São Paulo essa semana, pra falar a verdade, ainda estão. Eu não sei se já houve encontro com a diretoria do Corinthians, mas estava previsto sim o encontro aí dos dirigentes do Bahia, porque eles estão aqui acertando a venda do goleiro do Jean para o São Paulo, e eles vão aproveitar e vão matar esse coelho também com relação ao Zé Rafael, porque eles têm aí a expectativa de continuar com o Mendoza jogando lá. Tá bom? Mas vou te falar, velho, se não vier o Zé Rafael, o Corinthians vai atrás de um outro cara aí, que pode ser, sei lá, Scarpa, pode ser qualquer um desses aí. A Scarpa não, mas qualquer coisa panache, o Romero dá conta, e o Ale vai continuar pagando pau aí. Vai mesmo. Eu falei bem do Romero. E aí quando o Corinthians for campeão, ele fala: eu sou 25% corintiano. Vai, o seu antes. Vai, Evandro, manda abraço. Não, eu queria mandar um abraço aí pra galera do grupo do Cartola aí, Tirissa Cup. Os caras escutam Tirissa aí todo dia aí. Tirissa Cup. É o Wesley, tá nesse grupo. Wesley. E o... Não, não. Evandro. Tem vários esses grupos, hein? O Evandro. Lucas Lima é o presidente, o Lucas Tirissa, Lima. Tirissa. Oi, Evandro, agora aproveita e manda o seu desejo de boas-vindas aí pro Júnior Dutra, que acertou o contrato. Ah, pelo amor de Deus, hein? Eu fico imaginando esse ataque Júnior Dutra e Casinho. E véio. Romero, pelo então. Pelo amor de Deus. Não, nossa. O Romero é mito. Ô, mano, você viu que o Júnior Dutra foi no Japão, mano? Eu vi, eu falei aqui. Você falou? Tem uma foto dele aqui no jogo. Manda ele de novo pro Japão, meu. Não, mas pois é, mano. Não, mas agora vamos torcer pro cara. Manda ele de novo pro Japão. Aí o Benjamin começou a me encher o saco também falando disso. Ô, tá vendo? O cara é corintiano, o cara tava lá no Japão. Eu falei, bacana, o Gustavo também era corintiano. Ele é fraco demais. Ô, Evandro. O Gustavo, ele tatuou a data que ele assinou o contrato na perna, velho. Isso é louco. Mas não, bola que é bom não sabe jogar, mano. Evandro, tá bom, um abraço. Pro agora. Um abraço pra você, abraço, boa noite. Ele. Obrigado pela audiência. Valeu, Evandro. Obrigado. Falou, Evandro. Valeu. Valeu, agora é hora dos cordeteiros. Do estádio 97. Corneteiros que vem no oferecimento de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo e também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Fala galera do estádio, beleza? Quem tá falando aqui é o Palmo, São Paulino de São Caetano. Ô Sombra, uma pergunta, cara. É, o leilão dessa semana aí de fralda geriátrica. É pra ajudar o Dodô, ajudar o velho que o estoque dele tá acabando. Falou, galera, um abraço. Nossa. Não, lembrando, o leilão de Natal dessa semana, no qual nós estamos pedindo a doação de fraldas geriátricas, sim, é pra colaborar com asilos, hein, gente? É. Não temos interesse de abastecer. É. Olha, o RG e o Domênico são super bem assalariados, sim, eles podem comprar suas fraldas. Não, mas e o Vieira, que vai pegar o Real Madrid no final do ano? Podia mandar umas pra ele também. Tem que ser um lençol geriátrico. Mas qual fralda vai caber nessa bunda desse tamanho, velho? É igual a lona de circo. Cabe. Pô, eu pego a calcinha de uma velha que você... O RG... É, tem que dar a volta na cortina e fechar com fita, meu. É louco. Bom você ter tocado nesse assunto. Olha lá, o Sombra vai falar. Sabe que eu gosto muito dos meus colegas de trabalho, eles são meus amigos. Sim. Ah, sim. E a gente se preocupa, boa, fala assim, nossa, o Vieira vai ver o jogo, vai estar tá tudo borrado. Vai, com certeza. O Vieira, às vezes, ele passa por uma condição financeira mais apertada, etc, sim, e tal. Sim. E aí, eu falei, e agora, cara? Você não tem dinheiro pra comprar fralda, etc. E ele tem um filhote. Sim. Que é o Léo, o pequeno Léo. Pequeno Léo. O pequeno Léo, né? Nasceu todo filhote, coradinho, vermelhinho, tá? É. Então. É, do Inter. O Vieira, não, ele vai pegar as fraldas do Léo, ele vai colar vai colar outra. Vai fazer um big fraldão. Vai colar? Vai bonito. Colar as fraldas da criança. Vai falar assim, mas você vai acabar com as fraldas dessa criança. Vai usar de pano, que é a Carol lá. É. Cueiro. Vai usar cueiro. Vai acabar com a fornecedora, né? Agora, eu vou pedir pro Mota fazer a junção das fraldas. Porque ele manja fazer origami, entendeu? Ele faz origami de fralda. De fralda. Vamos lá, mais... uma banana bem atrás, assim, que encaixa. Mais cornetadas. É, rapaziada, é o Douglas aqui da Vila Guilherme. Queria fazer uma pergunta pro Mano. Ô, Mano, diga, antes de 90, que esporte que você curtia aí? Que você torcia? Pro Schwarzenegger no Miss Universo? Valeu, rapaziada, um abraço. Sensacional, hein? O que ele quis dizer? Nada, seu time começou de 90 pra cá. Que futebol você não assistia, isso, né, mano? Isso mostra que é o idiota que não conhece futebol. Idiota, o Corinthians é o Corinthians é de 1910, sempre foi o time mais tradicional da cidade de São Paulo. Inclusive, o Corinthians, velho, na boa, foi sempre o maior campeão paulista, e todo mundo sabe que o Campeonato Paulista antigamente era muito mais valorizado do que o Campeonato Brasileiro. Legal, mas é fato. O Corinthians sempre jogou na cara dos rivais aqui dentro da cidade de São Paulo também, e o Corinthians ele sempre foi gigante, independentemente de ter vencido o Campeonato Brasileiro antes de 90 ou não. O Corinthians, quando venceu o Campeonato Brasileiro, inclusive pra esse trouxa que tá falando isso, a primeira Champions League que o Barcelona venceu, vocês sabem quando foi? Ninguém sabe aí, pra ver como vocês manjam de futebol. 92. O Barcelona era pequeno antes de 92, então se fecha aí, ô porco maldito. O Barça tava ganhando Champions, vocês estavam ganhando Paulista. Falando nisso, nós damos uma jorrada na cara do Barcelona em 92. Tava ganhando Champs. Eu vou ajudar o Mano na argumentação. É. Vou ajudar. Chupa Douglas. Até 90, ele é verdade, não tinha nada a ver com o Corinthians, ele era São Paulino. Ai, sempre fui macho. Quando eu nasci, o médico falou, é São Paulino. O médico falou, é macho. Por isso que você era São Paulino. Não, sempre fui corintiano, rapaz. Vamos lá, mais uma cornetada. Oi, amigo. Aqui é o ET. Meu Deus. Ô, Mota. Ah, lá vem. Eu sei que você gosta de tecnologia. Tem um aplicativo chamado Cérebro. Putz! Tenta usar ele de vez em quando antes de falar alguma besteira. Se colocar o cérebro dele num passarinho, ele voa para trás. Tchau. Vamos, olha, esse ET aqui, ligado. Ô, estranho, esse ET é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele só esqueceu de falar que o Motinha primeiro tem que baixar o aplicativo Cérebro, né? Porque se não baixar... Agora deu uma porrada no ET. Que deitada que o boneco Falco deu em você, hein? O estranho é o boneco Falco. Ele tá, ele tá mais pro ajudante do... Foi estranho, olha pra nós assim, você mexe a cabeça assim, ó. Mexe só os olhinhos, só. Olha o boneco Falco aí. Vamos lá, mais cornetadas no oferecimento de McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão, por apenas R$8. Aproveite! E aí, rapaziada do estádio, primeiramente uma boa aqui, é o Wallace de Diadema, certo, mano? Queria fazer aí um relato aí referente à pessoa do mano aí, certo, mano? Ô, mano, você, tudo, não entendeu nada, mano. Você é Corinthians ou não é, parceiro? Como que você me coloca Palmeiras campeão na cápsula do tempo? Aí, xará, mesmo sabendo que vai perder, mano, você tem que colocar Corinthians lá, você é Corinthians, tio. Aí, tio. Começa o ano colocando o Verdão na nossa frente. Se orienta, doidão. Aí, Verdão. Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Sensacional, galera. Pô, agora aí no primeiro pra levantar, hein, mano. Se orienta, mano. Chama o porteiro pra levantar, mano. Primeiro, vamos lá, por partes. Ai, já vou dar uma jorrada nesse prego aí. Ô, oh, mano, esse aí tá no direitinho. Que sabotaram minha cápsula do tempo. Segundo. Aonde? Vamos lá, por partes. O maluco tá forçando pra querer dar uma de malandro. Isso aí no mínimo saiu da manicure agora, tá querendo pagar de gatão. Terceiro, dá pra ver, né? É nítido, RG, que o maluco tava querendo forçar pra fingir que era malandro. Terceiro, corintiano chamando o porco de Verdão. Exatamente. Aí o Verdão. Se fecha, malucão. Se fecha. Tomou uma jorrada agora em três tópicos, ó. Ai, chamando o porco de Verdão. Isso é verdade, hein? Ninguém nossa percebeu, ninguém fecha, percebeu, maluco, mas o mano acertou. Ó, pega aqui, maluco, ó. Corintiano chama Palmeiras de Verdão, estranhei, não. Eu estranhei. Mas de porco. Mas até agora parece que é a melhor mensagem. Não, pra me dar uma jorrada nesse eu trouxa. Eu estranhei, mas até agora é a melhor. Mas o cara foi bem. Aí agradeceu o porteiro lá do jorrei três tópicos. É, vão agradecer. Mas o porteiro é novo. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Chupa, Dodô! E só pra lembrar, a porcada não tem mundial. Ah, não! Só fala mais porque o Domênico não tá aqui. É. Ele ia morder seu cotovelo. Ah, meu Deus do céu. Estamos todos já na ansiedade da Copa do Mundo 2018. E você vai poder assistir a Copa do Mundo muito mais perto do que através da televisão da sua casa. Preste atenção, a Estela Barros Turismo, a agência oficial da Copa, tem vários roteiros para você que deseja viajar para a Rússia para acompanhar a seleção brasileira. Ligue agora mesmo na Estela Barros. Ah, você fala assim, você já cogitou com seus amigos? Ah, vamos para a Copa, vamos para a Copa. Aí os amigos, mas vamos comprar onde? É na Estela Barros Turismo, cara. É a agência oficial da Copa do Mundo. Lá tem um time inteiro da Estela Barros aguardando sua ligação nesse momento. É especial para quem ouve Estádio 97. Então ligue, digita aí. 2166-2250. Pode ligar agora. 2166-2250. Inclusive, a Estela Barros acaba de receber opções de roteiros com categorias de ingressos mais baratos. Aí sim. Aí sim. Mas detalhe... Esses ingressos incluem buffet de bebidas e snacks em lounges ou suítes private, cara. Ô, louco. Ó, que legal, hein, velho. É demais, cara. Quando a gente fala assim de ingresso que a Estela Barros tá vendendo, dos pacotes, opções de roteiros com ingressos, não é aquele ingresso que você vai ficar lá no último degrau da arquibancada. É, não é, não. É hospitality, né? Você já fez uso de um hospitality, chefe? Já, mas ganhando, né? Ah, é? O RG também, o HC aí. Já fui premiado, já. Isso. É. Então ligue lá na Estela Barros agora, 2166-2250. Pode ligar agora, você terá todas as informações sobre os custos de assistir a Copa na Rússia. Fantástico. Liga lá na Estela Barros. E ó, e tem uma ação muito legal da Estela Barros. Qual? Uma ação muito bacana. Qual é? Nesse sábado, a Estela Barros, cuja sede fica na Avenida Brasil. Sim. Fica ali na Avenida Brasil. Olha, é muito bonito. Legal, legal, hein? Bacana. Tá todo iluminado, todo decorado de Natal, tá lindo. Bacana, né? Avenida Brasil 299. Avenida Brasil 299. Eles vão ter o Papai Noel das 10 da manhã à 1 da tarde. Olha que legal. Show. Oh, legal. Se você levar um presente para ser doado a crianças carentes, você conhece lá Estela Barros, tira foto com o Papai Noel. Olha. Boa! Entendeu? Neste sábado agora. Neste sábado. das 10 da manhã à 1 da tarde. Boa! E show. No dia 16, que é o outro sábado, também das 10 da manhã à 1 da tarde. Olha que bacana. Avenida Brasil 299. Você vai lá, tira foto com o Papai Noel, tá bom? Mas tem que levar um brinquedinho, alguma coisa, pra você doar, né? Pras claro. Crianças carentes, são presentes ajudar, de Natal, tá bom? Bora ajudar. Vai lá, nesse sábado, das 10 da manhã à 1 hora da tarde. Legal, bacana. É isso show. Aí. Motinha, tem notícias do porco aí, Motinha? Não. Que beleza! Como assim, Mota? Como assim, Mota? Tenho. Que beleza, hein? Eu não tô sabendo nada, ele, tá, ele fala assim. Ele tá no jogo, pô. Como é que vai eu posso dar, saber. Então, a informação? Fala aí, mano. Graças a... Olha, olha só. Olha só. Olha só o mano. Diferença de profissional, né? Não é. É o que eu acho que aquela história do mano colocar o Palmeiras em primeiro, né? Pera aí, Maju. Fica quieta que o mano vai falar. Já, acabei mano. De receber a informação aqui, Sombra, que tá muito próximo aí do acerto aí do Pablo com o porco, cara. Sério? Sim. É mesmo? Acabei de receber porque... a informação aqui. Porque nossa. Hoje alguns veículos de imprensa dando aí a proximidade que o staff tinha gostado muito da proposta do Galo, né? Mas será que eu acabei é de receber aqui uma do... info aqui. Você sabe os termos, mano? Igual do não, ainda não. Mano. Mais que detalhes não. Aí virão em breve. A Leiloca não vai poupar aqui. Esforço. Não, ela que eu... Você acha que pagaria a mesma coisa que o... Não, que eu sei que... Bom, o Pablo, quem cuida da carreira dele, estava dando uma valorizada natural pelo bom momento que o jogador viveu. E aí diz que na primeira conversa o Palmeiras falou, não, muito obrigado, passa amanhã depois da janta. Daí ele parece tá com medo de ficar de fora, será? Parece que o Pablo recuou um pouco, e o staff dele, e aí a proposta já ficou mais dentro do que o Palmeiras esperava. É igual quando você põe um carro pra vender na internet, né? Você põe lá, tipo, 115% da tabela Fipe. Aí não vem proposta, não vende, né? Aí você pede a tabela Fipe lá 100%. Aí não vende, você pede 80% da tabela. Daqui a pouco você vai ver se tá pagando pra levar teu carro. Mas agora eu entendo, hein, mano? Agora eu entendo a raiva que você tava do Pablo aí, mano. Vai ser o time do corno de novo, hein? Tomar uma raspada de canela do porco aí, vou te falar. Pelo contrário, pelo contrário. Quem optou pela não renovação foi o Corinthians, ô idiota. É, mas tá perdendo pro Palmeiras. Tá perdendo pra quem? Se você tem a prioridade de compra e você não exerce, você não tá perdendo pra ninguém. O Corinthians dispensou o jogador. Ô, mano, não, mas não tinha dinheiro, né? O Corinthians não queria o Pablo, é isso? Ele falou que mas peraí, peraí. O Corinthians, peraí. O Corinthians não tinha dinheiro, vírgula. O Corinthians, ele tinha ainda o percentual aí na transação do Malcom aí, o atacante. O Bordeaux, o time que detém aí os direitos do Pablo, ele deu pro Corinthians a quantia significativa de 4 milhões e meio de euros. Se o Corinthians quisesse o Pablo em definitivo, ele falaria, me manda só 1 milhão e meio de euros e fica com os 3 milhões e abate o Pablo. Bom, o Corinthians optou por não comprar o jogador, simples assim. O Vilela, que não tem que dar informação nenhuma, mas é um cara prestativo e já vai levar mais 10% do salário do Mota pra ele. Vilela. Ele fala... mas não em alfafa, né? Não, vai ser ração. Uma parte ainda em dinheiro. A maior parte em feno. Vai ser ração para uma família que tá precisando. Olha aqui, o Vilela traz informação aqui do repórter Marcelo Razan, né? Que o Palmeiras foi sondado pelo Fluminense para um empréstimo de jogadores e aguarda o que pode ser oferecido em troca. Gustavo Scarpa não é prioridade, mas o Palmeiras o aceitaria. Ou seja, acho que de repente, se o São Paulo dá 11 milhões de reais mais 3 jogadores, de repente o Fluminense tá no mercado falando, ô Palmeiras, você me dá quanto e quais jogadores? Mete um leilão, né? Claro. Mete um leilão. E falou leilão, falei Palmeiras. Leilão na leiloca, né? Mas na boa, Sombra, eu não concordo não. Eu não sei qual a opinião de vocês, aí o Alê também, mas o Palmeiras aí com Moisés, com Lucas Lima, com Guerra, com Rafael Veiga, porra, vai colocar um Scarpa ainda nesse meio campo? Vai aí, fazer um time só de meia? Mas aí dispensa alguns, né? Qual a sua opinião, Ale? Não, eu acho que o Gustavo Scarpa, que até foi injustiçado por alguns membros da torcida do Fluminense, joga, é titular em qualquer time. Eu acho que joga muito. Um jogador, e tenho dúvida também, muita dúvida, se ele é para mercado nacional. Eu acho que ainda vai surgir uma proposta pelo Scarpa, falaram do Feyenoord recentemente, da Holanda, mas eu acho que é um jogador com mercado mais do que a Holanda, né? Mais do que a Holanda, eu acho. Então falando da Turquia também, viu, Ale? Também, pode ser que pinte uma proposta da Turquia, né, mano? Falaram. Porque isso. Ele tem, além de ser bom jogador, ele tem esse perfil aí que os europeus estão buscando. É jovem e joga em várias posições. Então, acho que ele tem tudo para ir para a Europa. E não vai sair tão de graça assim, né? Não. Só tá falando, só emprestando jogador. Notícias do Porco aqui no Estádio 97 da Energia 97. E quando a gente lembra de porco, a gente lembra do Dodô. É, meus amigos, você sabe que tá chegando o Natal, né? Vai celebrar o Natal, então faz o seguinte. vai aproveitar todas as ofertas que o Extra preparou para você e para sua família. Vai lá que tem tudo para sua ceia, para decoração da sua casa, vários presentes para a família e muita economia. Vai, porque as ofertas estão imperdíveis. Olha só, na compra de uma ave Masterchef Qualitá, mais R$ 4,99, leve uma assadeira descartável Qualitá, 4 litros. Na compra de um Chester Perdigão, mais R$ 4,98, leve um panetone Casa Douro, 400 gramas. Na compra de uma ave Fiesta Seara, mais R$ 1,99, leve uma azeitona verde com caroço Qualitá, 200 gramas. Na compra de um peru Sadia, mais R$ 7,90, leve uma forma retangular importada. Na compra de um peru Seara, mais R$ 9,99, leve uma assadeira de vidro oval ou retangular Marinex, 1,6 litro. Percebeu, né? No Extra é assim. Vai celebrar o Natal? Vai celebrar no Extra? Vai economizar? Vai no Extra! Corre pro Extra! Corre pro Extra! É isso aí, Dodô! Corre pro Extra! Estádio 97 também tem oferecimento dos amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor! Mendorato, seu parceiro do futebol. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar aqui rapidinho do leilão? Quem dá mais? Bora! Leilão de Natal do Estádio 97. Ó, leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana estamos solicitando doações de fraldas geriátricas. Vamos ajudar os velhinhos, vamos ajudar os asilos, tá bom? E aí você fala, o que, que eu ganho se eu der o maior lance em quantidade de fraldas geriátricas? O que o ouvinte ganha, estranho? E ganha a oportunidade de vir aqui participar, como eu estou participando, que é uma oportunidade sensacional. Está sendo uma experiência boa para você? Muito legal estar aqui com vocês. Como é estar sentado ao lado do mito Ale Oliveira? Ah. Ale Oliveira é um mito, já me zoou, então ele é um... Zoou, não sei porquê. Como é você poder conversar com o Mano direto do Rio de Janeiro no ar para todo mundo? Então, o Mano, que é um... eu tô com a cópia dele aqui do lado, mas eu não sei como que o cara... foi torcer pro São Paulo, né, meu? O Mano, que é o cara certo, torce pro Corinthians. Aonde? Você é louco. Aonde? Lá em casa só ele é São Paulino, lá, mano. Você não participa da Fazenda, mas já esteve tão perto de um jegue. Nossa. Jegue não merece. Motinha me recebeu super bem. Mas quem disse que eu falei do Mota, gente? Aí, tá vendo como você tá quem errado? Quem disse? Que coisa. Ouvinte dá uma pedrada no Mota agora, hein? Caramba, hein? Eu tava falando do Vieira, você falou e acusou o Mota, hein? Vieira tá aí todo preocupado que o time dele vai tomar a escovada do Real Madrid. Imagina, a gauchinha tá fazendo. Se você estiver torcendo, você tá assistindo, chupa. Meu time foi campeão duas vezes esse ano, fica tranquilo. Ah, bom, pensei que você ia falar duas vezes no Mundial também, que não é, ia valer. O Corinthians é bicampeão mundial mesmo. Sim, e o Palmeiras também. O Palmeiras não, o Palmeiras não tem nada. Não, hoje. Muito bem. Olha, então faça como estranho no Ninho, dê o seu lance. Ele tá aqui porque fez uma doação de 50 bolas, não ganhou como maior lance, mas ele ganhou por sorteio. O maior lance vem ser estranho no Ninho. E um sorteado, independente de lance, será estranho no Ninho. Você fala, mas como que eu participo disso? Vai lá, olha, no nosso site, 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance, tá bom? Estádio 97, da Energia 97, também tem o oferecimento de amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Agora é hora de três ouvintes na sequência. Boa. Vamos falar agora do Sem Parar. Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite as suas férias com o Sem Parar. Compre o seu Sem Parar. .com.br, sua vida sem parar. Compra lá no site do Sem Parar ou Sem Parar, agiliza isso aí, cara. Vai chegar aí época de estrada cheia. Olha, não só estrada, né, Sombra? Estacionamento de shopping também. Tem preço, né? Agora no Natal, essa tá louco. Esse mês é cruel, hein? Cruel. Nossa, velho. Vamos lá, toca as Drubal. Despacito, o mano lá no Rio comemorando a pito. RG com o binóculo manja um pirulito. E o Vieira mamar no cabrito. Né? Despacito. Tem esse doido aí, mano? Né? Mamar, ele mamar. Você já mamou no cabrito, Vieira? Eu vou mamar numa cabrita. Que é isso? Ele tem um cabrito que chama Renato Gaúcho. Chama Porta-Lupe. Porta-Lupe, bom. Cabrito Porta-Lupe. Cabrito Porta-Lupe. Poltrona 36. Marcão tem umas cabritas aí, se precisar. Tem bastante cabritinha. Presta uma cabrita aí, Marcão. Ô, oh, vamos bolar uma promoção de levar o ouvinte do Estádio 97 pra algum lugar desses daí, velho? Vamos, eu... Você, eu você não lembra junto. Que nós fizemos? Lembro, então, mas o mas pessoal... Mas vamos fazer de novo. O pessoal pede, cara. Vamos pessoal, de novo, Marcão. O povo clama pra esse tipo chefe. De promoção. Ô, chefe, mas você tá animado porque tua mulher não vai deixar sair. É. Nossa, aí, eu se eu falar que é profissionalmente, posso ir, não tem problema nenhum. Não, o delas é profissional, né? É verdade que você foi ver um show aí numa... Não, eu ia, mas eu não consegui nenhum... Amigo macho o suficiente pra ir também. Por quê? O que, que tua mulher falou? Ela falou que tinha que ser casado e a mulher tinha que saber que ia. Nossa. E aí o Vieira não quis ir porque ficou com medo de pedir pra mulher. Eu vou lá no chuteiro assistir o programa. Ô, ô chefe, mas aí você foi juvenil. Aí você foi juvenil. Não existe nenhum marido que fala a verdade pra mulher. Eu falei. Ah, falou porque não foi. Juvenil. Não foi, é, exatamente. Alô, quem tá falando? Mas quando ele vai, ele não fala, né? Cala a boca. Alô, quem tá falando? Boa noite. Boa noite. É, Marco Antônio Pelim. Boa. Olá, Pelim. Grande Pelim. Ah, já começou a nascer? Já, faz tempo, desde os 13. Ai, ai, ai. Você continua brigando com a lâmina? Idade, Pelim, só pra atualizar aqui. 4.0. 4.0, RG. Só não pode ter, né, Mota? O quê? Pelinho cravado. Ah, é chato, hein? Aí, nossa, isso é chato, hein? Olha, cara, duas vezes. Isso é chato. Esse é chato mesmo. É, isso é muito chato. E aí, mano? E aí, mora onde? Beleza, Pelinho, tudo bem? Mota, ele já sabe tudo. Ah, já tá emendou, mano, aí tá. Ô Pelinho, tudo bem? Boa noite. A apresentação tá fraca, vamos falar a verdade. É, o ouvinte tem que se virar sozinho, porque vou te falar uma coisa. Tá difícil. Mas mesmo. O cara não deu tempo de eu falar, já chamou o mano. Você que é lento. Saco, velho. Fala aí com o Tom. Fala aí, cara, com o Zé viu Pelinho, que o capítulo, aí, vai. Ele viu que o capítulo da novela tava fraco e já foi lá e matou um personagem, tipo, pra dar um pouco mais de polêmica. Falar em novela, Maurício, a Nanzinha lá vai dar uma lapidada, hein? Vai dar? Vai. Ah, vai botar uma perna de pau. Pegou o lapidador lá e vai dar uma lapidada, velho. Ah, é? É. Vai dar um... A Nanzinha não é placa. Mas, não. RG, você imagina o 69 Canan? Ah. Você para na metade, mas véio. Eu acho que é incompatível. Vai levar lambida no... Ah, ela, certeza que ela é a meia, né? O 9 é o parceiro. Meu Deus. Mas... Eles vão fazer um 4,5. Até porque, ó, vamos combinar que, ó, é exatamente, é 34,5, não é 69. É a famosa meia pois soda, é, né? Para na metade, mas beleza. Mas enfim, ô Pelim, falando do Coringão, irmão. O Corinthians já começou a traçar o planejamento aí pro ano de 2018, depois de um ano aí consagrado com o Paulista e com o Campeonato Brasileiro, aí o Heptacampeonato Brasileiro do Coringão. Todo mundo já está começando a vislumbrar o time para 2018. Desses nomes que você tem acompanhado na mídia, aí, as informações que você tem também aí, quem são os jogadores que você gostaria de ver com a camisa do Corinthians ano que vem? A gente está precisando de lateral esquerdo. E pelas opções aí que você está vendo que está aparecendo, aí está difícil. É, eu vi agora que a diretoria, a comissão técnica, descartou os dois nomes que estavam... em pauta aí, que era o caso do Mena, né? Uhum. E daquele Marcelo Hermes, que era do Grêmio e tá encostado sim. No Benfica, né? Uhum. Eles já foram descartados porque, pela comissão técnica, o Mena não se encaixa porque ele é um jogador que tem dificuldade na marcação, né? Na marcação e no ataque. O Mena é horrível, cara. É, então, mas tá difícil, hein, mano? No mercado aí eu não vejo muito lateral esquerdo aí também pra... E o Zeca, cara? É, então, o Zeca... Estão falando aí que o Corinthians vai se reunir com o pessoal dele aí pra tentar uma contratação, mas o Zeca, é estranho que uma semana que ele tá no mercado aí, que ele conseguiu a liberação do Santos e ninguém quis, né? Não é que ninguém quis, tá todo mundo com medo também. Então, né? O tem povo tá com medo aí... de assumir essa bomba, né? Tem que saber a história direitinho, velho. Se der, né? E não vai ser. E não vai, vai pagar? E não vai ser barato também. É. Se der M lá na frente, quem que vai pagar isso? Mas, ô Mota, é a mesma situação do Rogério Pedalada, cara. Quando você vai lá e desvincula o jogador do clube, quando você força a rescisão contratual, aquela multa pendente no contrato, ela fica em aberta, mas o jogador, ele ganha o direito aí do livre acesso, ele tem o direito de trabalhar. Sim. Então, ele é desvinculado pelo site da CBF, tanto é que se você entrar no BID lá, você vai ver que o Zeca não tá vinculado a nenhum clube hoje, porque o contrato com o Santos aí foi extinto. Porém, existe aí essa cláusula ali que é referente à multa. O Santos, ele tá reivindicando, dizendo que o Zeca tem que pagá-lo. Sim. E o Santos, ele tá no direito dele. Mas cedo ou mais tarde, quando isso vier à tona, quando começarem as audiências, né? E tudo mais, não sei se vai também. Não, pode ser que o juiz entenda, falar, ah, não, o Zeca, ele foi ameaçado de morte, o Zeca não tinha condições de trabalho no Santos, enfim, eu não sei quais são as alegações dentro do processo. Mas essa causa vai ser julgada. Independente do que possa acontecer, aí passa a ser uma treta entre Zeca versus Santos. Perfeito. Não o clube atual contra o Santos. O clube atual não tem nada a ver. O jogador tá livre no mercado, tá certo? A própria CBF não reconhece mais o contrato que o Zeca tinha com o Santos como legítimo e colocou ele no bid como um jogador aí que tá livre. Sim. Qualquer clube tem o direito de fazer negócio. Mas, ô mano, o entrave pode ser ao contrário, mano. Pode ser que o staff do Zeca esteja se precavendo já de uma possível situação lá na frente. Esteja querendo amarrar esse tipo de compromisso no contrato. E aí o clube que vai falar, tem que avaliar, né? Eu não quero saber. Aí não, né? Como é que eu vou entrar numa dessa? Eu não sei quanto vai ser essa multa aí. Mas esse, quem... Entendeu? Pode ser isso aí também. E, mano, precisamos de zagueiro, hein? Então, cara, esse Messias aí é o nome que te interessa? Não quiseram o Pablo, pô. Na boa. Essa info até que o Ben já deu na Fox, que é o Corinthians que não quis o Pablo, pra mim não cola. Ah, o Mano acabou de defender isso. Tá consciente, então, hein, ô Pelim? Ah, ô, Mano, então, eu vou falar. O Corinthians não quis, porque sabia que não conseguia pagar, porque... Nossa, que deitada no Mano agora. Não, é bom ter um corintiano que entende de bagulho, né? Consciente, né, Ale? Deixa ele falar, gente. Pera aí, deixa ele terminar de falar. Fala, Pelim. Porque... Tudo bem, eu vi que o Ben já falou que desde outubro o Corinthians não queria porque acha muita grana num zagueiro, concordo também. Uhum. Mas eu acho que se tivesse a grana, pagava. Como não tem, deixou andar, botou pra frente, vamos atrás, confia no sistema do time que dos 8 últimos campeonatos brasileiros, 4 teve a zaga menos vazada e falou, vamos tentar contratar um mais ou menos, encaixa no sistema e funciona, mas... Mas você perdeu, não acha bem arriscado? Mas a informação... Palmeiras, são parênteses aí. Mas, ô Pelinha, a informação do Benji aí é justamente essa que você acabou de falar. Independentemente do Corinthians ter o dinheiro ou não ter o dinheiro, foi uma opção do próprio clube em prorrogar uma situação, enrolar o jogador para no final não fechar. Porque o Corinthians, independentemente de não ter o dinheiro ou ter o dinheiro e não querer pagar... Foi uma opção do próprio clube, de falar, ó, vamos enrolar até onde der e depois aí no final a gente cria uma situação e manda o jogador embora. Eu não acredito, porque também criou uma situação que acabou jogando tudo em cima do cara só. O cara saiu do clube agora, a torcida escurraçando o cara, nem na festa do título o cara participou. Então o clube devia assumir, não, a gente não quer, não vamos renovar e acabou. Então, mas o principal ponto que o Benja critica é justamente isso, porque ele diz que criaram uma novela, criaram uma cena para prejudicar o atleta e dando a impressão que o Pablo estava dificultando a não renovação dele, sendo que o próprio clube não tinha interesse nessa renovação. O Benja ele alega justamente isso. Eu sei que ele tem essa informação, mas você pega agora que nem no caso que ele está fechando quase com o Palmeiras... O que pegou foi até uma coisa que você comentou no programa, que ele queria luvas fosse por dentro, na carteira, né? Uhum. E o clube não concordou porque isso era uma forma dele garantir que ia receber. E o que tá facilitando dele fechar agora com o Palmeiras é que eles não fizeram essa exigência, porque eles sabem que o Palmeiras paga em dia, tem um clube que está com dinheiro, então isso está facilitando a negociação. Por isso que eu estou achando... Que não foi só esse negócio, o clube não quer. Teve também o negócio do jogador de não sentir confiança e também querer sair. Então, cara, com relação às luvas, aí eu até entendo o lado do atleta de querer receber o que tá combinado. Porque eu sou adepto daquela frase, o que é combinado não é caro. Você tem que honrar com seus compromissos. Agora, com relação a pedir isso por dentro da carteira, isso aí chega a ser até absurdo. Porque se você chegar lá e falar, beleza, eu quero 3 milhões de luvas. O clube fala, beleza, 3 milhões de luvas aqui. Deixa eu separar o montante do dinheiro aqui pra ver como é que a gente vai diluir isso dentro do contrato. Aí o cara fala, quero isso em carteira. Aqueles 3 milhões de luvas, se somados com encargos, vai praticamente dobrar o valor. Então não, chega a ser utópico. Esse Pelim, aí não... Nenhum clube faz isso também, né? Nenhum. Ô, Pelim. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Feliz Natal, bom 2018, viu? Ô, valeu, Sombra. Deixa eu só mandar uns abraços aí rapidinho. Manda um abraço aí pra rapaziada que a gente tem um grupo lá de corintiano. que também tem um projeto social envolvido, entendeu? Grupo. Quadrilha, nome... né, RG? Hã? Não, não. Quadrilha. Nada. Não, não, quadrilha gente... que é sua prima dança. Nossa, dança mesmo. Tem um criamento. A gente faz alguns jogos por aí, interior, capital, e boa. Nos jogos a gente faz uma arrecadação de alimento pra asilo. Tá. Vocês fazem jogo aqui? Vocês são uma atração pra... Hã? Vocês são uma atração pra... Chega na cidade interior, vocês são uma atração, é isso? É, lá em Itabira saímos até no Jornal da Cidade. Pô. Olha só! E a gente aproveita pra fazer doação pra asilo, casa... Olha, eu já tinha visto lá time do Ale Oliveira contra time do Cafu. Não, do Aloysio Chulapa. Do Aloysio Chulapa. Aí ele faz... Aí tem o time do Pelim, hein, gente? É o time do Pelim contra o time do Cabelinho. Pelim é influente, o, mano. O Pelim. O nome do projeto, a gente tem até página no Instagram, tudo chama Jogo Por Ti. E o grupo lá da rapaziada chama Romero da Arena. Oh! Boa, boa. O Pelim, caiu uma o Garga tá te dando uma cornetada aqui, pedindo pra eu perguntar quanto foi o último jogo. Não, esse último jogo é outro time, né? Do Romero da Arena. Entendi. Aí queria mandar um abraço pro Juninho, pro Edgar, pro Vander, pro Capita, pro Jorginho, pra todo mundo lá, pra toda a rapaziada lá, boa. Se esqueci o nome de alguém aqui. Valeu. E pra vocês aí, vocês são sensacionais, mano, meu parceiro, tamo junto, hein? O Fábio Valeu, Santos, Pelim, você não vai mandar junto, abraço, mano. Feliz Pelim. Natal aí. Valeu, é nóis, mano, abraço. O Fábio Santos, você não vai mandar abraço? Você não vai mandar abraço? Não, Fábio Santos, eu vou ver ele amanhã, eu dou pessoalmente. Ah, vai convencer ele. Trouxa. Vai convencer ele pra vir pro lugar do Arana, né, safado? Tá, era uma boa, hein, mano, mas tá difícil, nossa, viu? Tá mais cansado que olha, eu não sei quem é mais amigo de quem, se é o Pelim do Fábio Santos ou o Benjamin do André, lateral esquerdo, lembra? Ai, ai, ai, lembro. Ah, não, o... André tinha Ferrari Spider. O novo amigo do Benji agora é o Didico. Ah, Didico. Ah, o Didico, é. Tá certo. Tá no Morro do... É. Um abraço, rapaziada. Falou. Nunca falou. Me valeu. Imagina. Valeu. Um abração, irmão, falou. Tamo junto, Pelim. Valeu. Aproveitar que o nosso ouvinte falou aí de jogo beneficente. Sim, eu vou participar aqui alguns a lista, agora nesse final de semana. Atualiza nesse a gente fim de semana? É sempre bom fazer o bem, né? Claro. Então no sábado eu vou estar lá em Osasco no jogo dos amigos do Cafu. Tá. Aí no domingo eu vou... Traz o Cafu aqui. Vou trazer, ele adora a gente. Ele é mesmo? Sempre é. Legal. É, no domingo de manhã eu vou pra Itu, no jogo dos amigos do Juninho Paulista. Ah, legal. Boa. Domingo à tarde tem o jogo do Ronaldinho Gaúcho no Pacaembu. Boa. Dá duas aí pra... Você aguenta três partidas? Por favor, cara, joga no máximo uns 4 minutos em cada jogo. Não faz nada, ele falou. Então eu acho que depois dessa agenda, viu, pessoal? Semana que vem o Alê não vem. E vamos falar sucesso pra onde ele quer que ele esteja. Segunda-feira eu vou jogar no jogo do Falcão lá em Sorocaba. Imagina, ele só tira foto. É, porra, ele entra em campo, tira foto e sai. Fala assim, o Alê joga fazendo açucareiro assim, que acontece? Na área. Vocês falando assim, abala meu psicológico. Mas você vai em todos esses eventos com esse olho vermelho aí, velho? Seu olho tá louco, hein? Tá muito louco. Seu isso olho aqui, tá pior do que do Bento, velho. Isso aqui que eu cruzei com o Bento. Assim, é. Já me deu um barato. Deve já. Mota, deixa eu te fazer uma pergunta. É por osmose. Você acha daquela foto do Ale lá de sunga? É verdade que ele te mandou no invite aí, no inbox? Invite? Invite? O que é invite? Ele mandou lá, mas eu... Ah, eu sou um pouco gay, mas eu tenho bom gosto. Não pegaria o Mota nunca. Ai, vamos lá, segundo 20 no momento... Ah, desce o Pitilili. Pitilili. Segundo 20 no momento Sem Parar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367. 3003-7367. E compre o seu. Sua vida sem parar. Boa. Toca, Asdrubal. Ó. Sabe aquele cara que era da Vila Maria? Vai! Muito doido pra dar o botão. Ele agora tá em Copacabana. Olha a rima. Tá chocando uma banana. Ah. É humano, todo bombadinho, gosta de dar o anel. Ele senta, quica e pedala, é a frutinha da fiel. Jesus! Nossa! Boa, muito boa, hein? Fica dar uma olhada na banana aqui, ó. Foi classificada. Banana maçã. Alô? Palhaço. Alô? Alô? Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? De boa. Até que consegui, baralho. Uhul! Truco. Cabelo do Mota. Sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo então, bem. Uma coisa antes de mais nada. É. Chupa, mano! Nossa! Nossa! Começou bem. Ah, melhor ouvinte bem, do dia. Sempre pedala, mano! Nossa, velho. Olha, você podia ter agora um infarto, cara. Nossa, mano! Tô quase tendo mesmo, tô falando com vocês. Então fala mas seu podia nome mesmo, de verdade. Morrer. Faz tempo que eu não falo. Jackson. Jackson Prado. Ah, não é possível. Jackson Prado. Por quê? Aí que tá, essa que é a mania do brasileiro desgraçar o nome, né, cara? É, exatamente. Jackson, teoricamente é um nome gringo, velho, né? Jackson, fala Jackson. Aí, não, Jackson do quê? Aqui no Prado. Brasil é Jackson. É Jackson. Nossa senhora. Jackson Silva. É. Jackson Queiroz. Idade, Jackson. 43. RG. 43, velho. Já que estamos aqui, qual time que você torce? Jackson, estamos aqui. Sensacional. É sensacional. Seis. Não, foi nota 10. Ah, velho, é pra contrariar, tá vendo? Esse puxador é muito louco, velho. 6. É, ele deve estar com o olho vermelho. Perdeu 6 pra isso aí? Isso é brincadeira. São tantos trocadilhos ruins. Nossa! Ah, boa, 10, 10. Agora é 10, 10. Agora é 10, né, Ale? 10, 10, aí foi 10, é verdade. Eu me dei 10, agora. Eu sou imparcial, Foi desumilde. Totalmente desumilde. E bairro, Jackson? Ah, isso é fácil pro Hugo, ele não tá aí, mano. Dom Pedro é muito fácil. É muito fácil pra ele. Vila Matilde. Vila Matilde. Boa. E torce pra quem? Tricolor! Ah, como eu te amo, Tricolor! Ô, Jackson. Oi. Pintaram algumas informações aí nos últimos momentos. São Paulo rompeu com a fornecedora de uniformes. Sim. Né? Esse é um dado. Outro dado é de que o São Paulo estaria muito bem encaminhado com o Jean, goleiro do Bahia, pelo qual pagaria 2 milhões de euros por 70% do goleiro. Eu vou ser sincero com você. Essa é a informação. Agora, o meu comentário. 2 milhões de euros pelo Jean, goleiro do Bahia? Esse cara tem que ser muito bom goleiro, é bom, hein? Muito mas dinheiro, hein? Tem que ser muito bom. Mas é bom ele, Mota? Ale, é bom ou não? Não, ele é bom goleiro, mas é que é uma coisa você ser bom no Bahia, com todo o respeito. Outra coisa é ser bom no São Paulo, né? É. Sim. Ele vai ter que trabalhar em dobro, né? Bater falta no São Paulo. Outra pressão, é outra coisa, né? Ainda mais nessa posição que foi do Rogério Ceni. Mas chega a reserva, né? Eu não sei se o... Do Sidão? Sim. Ah, o Sidão terminou o ano bem, vai, Jackson. Gente, o Sidão é bom de grupo, faz parte das lideranças ali dentro. Fechou o ano bem. O Sidão tá pra furar, coitado. O Sidão, ó... Foi o goleiro que mais jogou no São Paulo. Se chegar o Jean jogando, na minha opinião, dá confusão. Dá um racha. Ah, mas não sei... Você acha que o ano de 2017 do Sidão foi o quê? Não, foi bom. Nota 6, nota 6. Eu daria uns 5,5. Em alguns jogos, Nos últimos jogos foi uma só que nota quando, 6,7. É, quando precisou, ele foi muito bem. Quando precisou, que foram os últimos jogos. Teve aí... alguns jogos aí que ele fez umas defesas muito importantes em jogos cruciais. Sim. Mas no contexto, no todo do ano, é por aí. Salvou. Os últimos jogos dele. Se não fosse assim, o Denis não teria sido titular, o Renan. Não seria titular. Nem pagariam 2 milhões para trazer o também. Também, então é. Eu, para não ter confusão, eu até entendo o que você falou e me preocupo com o grupo também. Ó, já define logo o Jean, o titular, para não ter conversa e vão pro jogo. Mas eu tô com sombra, eu acho que não vão fazer isso não. Depende de quem vai ser o treinador, né? É o Dorival. Será que não, Ale? Por que você acha? A saída do Pinotti, o Marcão fica bem chateado. Então, mas não ficou muito claro, né? Dizem assim que um queria o Dorival, o outro não queria. Quem queria e quem não queria? Eu acho que o Pinotti não queria mais o Dorival e o Leco era a favor da permanência do Dorival. Bom, nesse caso tem que ficar tranquilo. Tranquilo. Se for isso, o Dorival continua. E como você viu a contratação do Raí para diretor de futebol e especula-se que o Jamelli será o gerente de futebol? Olha, eu não sei. O Raí era um ídolo de São Paulo, então... Eu acho que era melhor ele ficar como ídolo, não como teria que ser uma pessoa, um profissional diretamente daquilo ali para tomar conta disso. Uma pessoa paga, no caso, vai, para tomar conta disso aí. Mas o Raí vai receber, pago, né? Mas o Raí vai ser pago. Todos eles são pagos. Ele será remunerado. Será remunerado. Todos eles. Mas eu acho que a inserção de um Jamelli, por exemplo, como se comenta... Ajuda a dar um suporte. Né? É justamente para dar um suporte, e talvez porque, na minha interpretação, o Raí tem muitas atividades. O Raí tem a coisa da Fundação Gol de Letra. O Raí é um cara que vive viajando. Será que o Raí vai ser um cara full-time pro São Paulo? Esse é o problema. Ou será que ele vai ser um diretor que observa e supervisiona, tendo funcionários trabalhando? E aí tem outra situação. O Jamelli é o cara para segurar um vestiário? O Jamelli é o cara para fazer... Ele foi mal no Santos, gente? Ele foi mal no Santos? Ele foi no Santos igualzinho foi. É uma tentativa, sabe... É o tipo do cargo tão importante quanto a de um técnico. Aí você olha a imagem e a performance de um Marco Aurélio Cunha, aí você olha de um possível do Jamelli, sabe? Tomara que dê certo, mas é isso que eu estou falando. O jogador vai olhar o Jamelli da mesma maneira como ele olha um técnico. Aí eu pergunto, será que é o cara... Esse é o detalhe. Será a favor, ô Jackson, de trazer... A gente nem tem o cara, RG. Esse que é o problema. Ô Jackson, ao invés de trazer o Raí... Ao invés de trazer o Raí, será a favor de trazer o Rodrigo Caetano, por exemplo? Não, eu sou a favor de trazer Marco Aurélio Cunha. É um cara que já conhece o clube e já trabalhou lá também. Eu não aceito, velho. Eu particularmente... Ele tô com o Leco, você acha que vai voltar? É, ele não aceita, ele não voltaria. Acredito eu que não volte, mas eu sou totalmente... Ele é São Paulino, ele gosta do clube, ele conhece o clube. Então acho que ele dominaria bem isso aí. Ah, mas a gente tava falando ontem aí. O Raí também gosta do clube, é São Paulino. A gente tava falando ontem aqui da Luísa Brunet, que apanhou do marido e voltou agora, pô. Por que o Marco Aurélio Cunha não pode voltar também pro São Paulo, pô? Só que eu ainda... Acho que ele dominaria bem isso aí. Ah, mas a gente tava falando ontem aí. O Raí também gosta do clube, é São Paulino. A gente tava falando ontem aqui da Luísa Brunet, que apanhou do marido e voltou agora, pô. Por que o Marco Aurélio Cunha não pode voltar também pro São Paulo, pô? Só que eu ainda continuo insistindo. Marco Aurélio deve voltar mais numa outra situação. Eu acho que a situação atual política... Eu acho que essa aí ele não topa, não. Ele não volta mais nessa. Essa acho aí... que não. E ele tá com o compromisso dele com a seleção brasileira. E o cara vai vendo cada vez... feminina. Cada vez mais o cara vai lendo e vai vendo... Ah, ele vai pular fora mesmo. E recebendo informação... Se fosse pra ficar, ele teria ficado naquela vez que ele veio pra ajudar e depois ter continuado. Se for ver por estatística... O bom é que ele já tá acostumado a lidar com as meninas, né? Ah. É, vou mostrar pra você a menina. O contexto hoje do contexto político do São Paulo hoje é muito ruim. É tudo, ou muito leva a crer que o Raí vai ser outra peça queimada no processo. Agora, dentro de um possível processo também de fritura, e que a gente já conhece que vem sendo tradição do São Paulo, será que o Raí vai ter uma multa? Vai acontecer igual com o Rogério. É uma boa. Não, é sério. Se ele põe inteligente, ele põe. Porque, gente, ele tá pondo a cara dele pra bater. Não é igual de treinador, né? É uma boa pergunta. É, mas aí como é que você faria uma multa estipulada em cima de rendimento de um diretor de futebol? Normal, pontuação. Ele é remunerado. Se eu for demitido, não é assim, simples. Ó, se eu for demitido, é tanto. Ah. Ele é remunerado. É previsto. Até o fim do Paulista tal, se me mandarem embora, velho. Se não for bem no Paulista, vai mandar ele embora. Deve precisar, cada um sabe. Mas não tem como o São Paulo ir mal no Paulista. Cada um sabe. Ir mal no Paulista, pro São Paulo, já significa simplesmente não chegar entre os quatro. Entre os quatro. São Paulo chegou entre os quatro? No Paulista, último, esse aqui? Ah, saiu pro Corinthians na semifinal, não saiu? Foi. Esse ano? Foi, pô. Cara, ficaram os quatro. Ah, ficou. Bom... Eles vão fritar o Raí igual fritaram o Rogério Ceni. Ô, Jackson! Oi! Valeu, obrigado pela sua participação. Feliz Natal, hein? Obrigado pra vocês. É, vocês são pagáveis. Boa! Tudo de bom. Manda um abraço aí pro meu irmão, que deve estar me ouvindo essa hora no trânsito aí, que... vocês alegram nossas tardes. Mas aí, qual é o nome do seu irmão? Ele vai ficar louco ouvindo o nome dele. Jefferson Jackson. Ah, Jefferson Jackson. Jefferson é mais brasileiro que Jackson, né? É. Jefferson. Podia chamar Michael, né, seu irmão? Ah, na verdade, olha. Michael Jackson. É tudo em inglês mesmo, né? O Jefferson também é um nome lindo. Também não deixa. Só que é um inglês mais. E de novo, Sombra, de novo. Chupa, mano! Nossa, que maravilhoso! Pensa e pedala eternamente! Boa! Vai, ô, quase rebaixado. Imagina o mano agora na orla do Rio de Janeiro sentando e pedalando, velho. Isso aí ele botou, ele tirou o selinho. Vocês são tão diferentes, Marcão. Ah, é culpa desse vagabundo aí que mudou de time aí. Nossa, velho, pra falar em sentar e pedalar, velho, vocês têm que ver o Benjamin com a bicicleta elétrica, velho. Parece um retardado, velho. Parece elétrica. Tá zoando, velho. Elétrica, mano. Vou tirar uma foto, é. Elétrica, mas é muito vagabundo, né, velho? Eu não sei, que eu tenho mais vergonha, velho. Se é o Amin Kader correndo na orla, ele corre todo estranho assim, velho. Se é o Benjamin, velho, com a bicicleta elétrica dele. Parece o Duff. Ele não é o cara que faz... É esportista, nada. Você não... Você não, você não tá falando sério, você tá tirando sarro. Meu Deus! Ele não fez isso. Ele comprou uma bicicleta elétrica. E tem cestinha ainda, a bike. Ah, não, isso é mentira. Não, tô falando, eu vou tirar a foto, velho. Tira, por favor. Mas desculpa, minha ignorância, eu acho que eu nunca fui na Barra da Tijuca, etc e tal. É um local de muitas ladeiras? Não, é uma reta, velho. Ah, é uma reta, por isso a bicicleta elétrica? É uma preguiça, é o cúmulo da preguiça. Desde o PP até o recreio, velho, que você pega a orla inteira da barra aqui, velho, é uma reta só, sombra. Por que o cara não compra logo uma moto, então? Pois é. É preguiça, mas tem medo de cair, ele cara. Ele acha muito violento moto. E na primeira semana ainda ele tinha rodinha, que agora eu acho que ele tirou. Era uma bike elétrica com rodinha. Pra quem não sabe ligar um fogão, não se estranha. O medo é esse cara andando numa ciclovia com uma bicicleta elétrica. Ô, Bigão, sai da frente, amigo! Sai da frente! Você quanto você quer apostar? Com essa bicicleta elétrica, vai atropelar alguém no calçadão. Vai fazer porcaria, vai fazer bobagem. Mas ele tem que vir fazendo aquele som, né, que é costumeiro do Benjamin. Tem que andar e vir fazendo aí o pessoal vai sair da frente, né? Ô, Jackson, um abraço, Jackson. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, um abraço. Vamos lá. Mais ouvinte, a terceira ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar, aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. De novo esse pau vagabundo. Resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar essa cadela, vive de calcinha. A melhor cadela. Se passando por pegador de cela, grudado com escaveco na viela. Ela, mano, com irmã de cela. Irmão, é sensacional essa música, velho. O catar o cabo do guarda-chuva, vou enfiar seus olhos. A melhor parte é aquela que ele chama meu irmão de cadela, né? Essa cadela. A marca, mano, com irmã de cela. Alô! Vai bater na cara dessa cadela. Boa tarde. Quem tá falando? Oi, Mota, é o Wagner. Olha lá, é. Porra, Vagnão, você bateu o recorde, hein, Vagnão? É, Vagnão, naquele dia ele não podia falar, porque era quase não reconhecido. A gente quase não reconheceu, porque a voz dele engrossou um pouco. Eu entendo. Fica de boa, mano. Ô, mano, não fica zoando o cara, hein? Água com maisena é um vendido, mano. Não fica zoando o cara, mano. Pô. Mas esse maluco aí, ele dá uma baforada no gaizel e liga aqui. Que isso, sabe, rapaz? Ele faz massagem, mano. Ele é um massoterapeuta. Ah, isso. Ô, Wagner, qual é o seu nome completo? Wagner Noronha Rocha. Wagner Noronha. Quantos anos? O negócio dele é apertar o macho. 37. Mota, pelo que você conhece, acha que ele é uma rocha mesmo? Ah, velho, sempre tem aquela coisa, né? Mano. Escorrega a mão, um olhinho aqui, né? Aquela escorregada. Happy end, né? É, happy end é bom. Adoro. Eu gosto de massagem com happy end. Eu também. Tô vivo disso agora. Mas fala aí, queria falar comigo aí. Fala, vai. Fala com o mano. Chupa, mano. Pede com jeitinho que ele vai. Fala chiclete, por favor. Oi, tudo bem, Ale? Oba, olá, lá. Quem nunca, né? Vamos lá, sobe o hino, mano. Qual hino? Sobe o hino, mano. Qual? Qual hino? Fala aí pra galera rir, vamos lá. Qual é o time que tem... três Libertadores e três Mundial? Fala, pode louca, grita, grita, aí, grita, louca. Fala, qual? Santos. Não vou ficar zoando o Wagner, não, rapaz. Tamo junto, Wagner. É nóis, tricolor. Ô, Wagner. Ai, você prefere aí o Raí em trajes futebolísticos ou de social, cara? Ou pelado? Não. Que pergunta? Ah, com relação... Marco, que pergunta é essa, Marco? Não, com relação... Com relação a jogador... Com relação a jogador ou jogador... Com relação ao Raí jogador... Você quer que o Raí entre como Wagner? Ou dirigente, cara. Meu... Mano, depois eu acabo o programa depois, né? Pelo amor de Deus, não, véio. Mas vocês não vão ficar zoando o Wagner, não. Do cara, e agora você fica... Vocês não vão ficar zoando o Wagner, não. A gente tá zoando você, pô. Imagina, pô. O Ale prefere de sunga. Não. O Raí de sunga, Ale. Não, não tive a oportunidade, mas já tomei um gelo vioral com o Raí, né? Aí, que pena, maluco. Que pena que caiu o Wagner. Que pena. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Férias chegando e você aí se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem de virada de ano. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então, vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe. Mais com tickets de estacionamento de forma alguma. Não vai se preocupar em contar moedas para passar no pedágio. Que coisa chata. Chato, hein? E na hora de abastecer, nem desça do carro. Curta suas férias sem parar. Ligue, atenção para o número 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba o sem parar em sua casa sem custo. Sua vida sem parar. Saquei que você está ouvindo aí do Sem Parar. Você não tem ainda o Sem Parar, você vai ligar agora e adquirir o seu. 3003-7367. Pô, você vai receber em casa sem custo, meu. Não é mole, não. Estádio 97 da Energia 97, agora um novo quadro do programa. Ai, ai, ai. Ah, grande momento do estádio. Peraí, como que é o nome do quadro? Peraí, é que a vinheta muito mal feita, né? Tem que fazer, né? Mico! Ah, grande momento do estádio. Mico! Olha, Mico! A vinheta foi muito mal feita. Eu falo, o que eu falo, eu falo ao vivo. Eu faço ao vivo. É assim. Mico! Já dá uma clareada aí. A vinheta ficou horrorosa. Vamos fazer ao vivo. Eu peço perdão. Eu acho que deram isso aqui pra dona Natália fazer essa vinheta. Ah, vamos fazer ao vivo, então. Gente, vamos fazer. Eu pego, hein? Mico, o grande momento do estádio 97. Pronto, muito agora, melhor, hein, Ale? Agora é muito nota melhor. 10, agora você ouve... Essa vinheta é melhor que o quadro. Agora você vai saber qual é o Mico. Mico, uma terceira tese. Não vou, não. A lei, essa lei Maria da Penha, a qual se diz que pode ser aplicada ao homem, é por alusão. Ah, tá? Então, em 20 de abril de 2016 foi criada a lei João do Pinho. Essa... Era João, tá vendo? Essa... Eu não sabia, mas é outro. Essa é a lei. Foi João da Penha. Entendeu? É um dispositivo legal criado em 2012, sancionado pela Dilma, que protege os homens que sofrem violência doméstica. Dilma. Do Pinho, okay? Ah, então é outro nome. É outra nome. Lei, viu, mano? É então outra é o... lei. João do Pinho. Então é o João do Pinho. Nossa senhora. Que mico, RG. O mais engraçado é o... Onde você vai arrumar isso de lei João do Pinho? Não, vai explicar que era brincadeira. Vamos esclarecer. Eu vou defender o RG. Pera, não é assim que vocês vão tirar essa onda, não. É. Vamos esclarecer o seguinte. Você não foi você. Isso foi meio luxo. Agora eu vou defender o RG. Mas vou defender o RG. Foi meio luxo. Tudo isso nasceu porque ontem, nós citamos aqui o caso do Naldo, que encheu a cara da mulher de porrada. Amassou o moranguinho. Sem querer. É. Melão lá. Moranguinho, que melão, seu louco. Que melão. Não confunda as coisas. Aí, já bota no segundo mico aí. Ah, eu vou saber com quem o Naldo é casado, velho. Você é com melão, com melanzinho. E o pior, viu? E o pior é que... Você devia saber, porque só a sua esposa ali falou que você tem uma tara na moranguinho. Mas, seu trouxa. Viu? Melancia. Mas viu, mano? Ô, mano. A melancia caga no tanto. Só um adendo. Só um adendo. O Naldo chorou muito hoje. Ah, mas mas disse que há 7 anos ele enche os cornos dela. Quer dizer. Batendo há 7 anos na morango? Velho. Então, mas na boa, se já bate há 7 anos, eu devia até acostumar. É milkshake, né? A mulher virou um suco. Bateu o moranguinho é um milkshake, né? Gente? Mas vamos lá. E aí, o Maurício entrou e disse o seguinte. É mais conhecido como Mano. É. A Lei Maria da Penha protege, serve para proteger homem também, blá blá blá também. Blá blá. Nessa, sim. Alguém me mandou num zap aqui, essa do João Pinho aí. João do Pinho. Essa, só isso. Agora entra o esclarecimento. Vai. Então agora é sério, A lei Maria da Penha não tem nada a ver com beneficiar ou proteger homem, não tem nada a ver. ela é utilizada por analogia, né? Quando se cita uma defesa do homem, porque lá no sul os homens sofrem, apanham das mulheres. Então, está sendo discutido, um projeto que vai receber um outro nome, blá blá blá blá blá, blá, e que também vai proteger os homens. Entendi. Com relação à violência doméstica. Mas, é isso. Mas o RG já teve entendimento de juiz. Não, peraí. Já teve entendimento de juízes aí favoráveis a homens que colocaram essa lei contra a mulher. É uma analogia. Inclusive, mas houve. A partir do momento que houve, independente de ser analogia ou não analogia, o homem se beneficiou por essa lei, cacete. Não, não, não vale. Belo, a lei não, dela, que é a Graciane Maurício, Barbosa. Que Maurício. Como que é a lei Belo? É a Graciane Barbosa enche a lata do Belo. Você tá com aquela cara estragada. Exatamente, ele vê tão bonito. Maurício, não existe uma lei, é isso que vocês precisam entender, não existe uma lei específica para cuidar, para proteger o homem. E o Pinho? Então, por analogia, eles pegam alguns itens dessa lei, Maria da Penha. Agora, uma lei específica para proteção do homem, já está sendo discutida o projeto para ser aprovado, já está lá no Congresso. Já entendi. Entendeu? Agora aqui não tem nada a ver com essa lei que você disse que existe, que é João do Pinho. Sim, a lei. Pode só falar. A lei João do Pinho. Em cima disso que está sendo discutido, então criou-se uma brincadeira e aí inventou-se esse nome. Mas você falou que era lei, entendeu? Não, eu já entendi. Eu entendi. Vocês entenderam nada. Não. Mas desculpa, ignorância. Tá. Eu entendi que o velho falou. Lei João do Pinho. Você chega pro João e fala: João, vamos tomar um chopinho, pinho. Exatamente. Aí chega em casa tarde, a mulher te pede uma lavada. Boa, Leandro. Pinho, RG. Vamos tomar um chopinho. Fala, Maurício. O problema é que você pegou aí a informação de um site que é de zoeira, mano. Esse bagulho aí é daquele site que chama Desenclopédia. Não, não, eu não peguei. Eu não peguei, Maurício. Eu falei. Como não? Esses caras fizeram um negócio. Eu recebi via. Acho que chama. Eu recebi via Zap. Eu não tava. Eu não tava nem com o meu equipamento ligado. Você fica lendo mensagem que o Mota te manda. Acabei dançando. Eu fui um dos ele que tava errado. Ah, tá. RG vem com uma máquina de escrever. Postei o link lá. O RG vem com uma máquina. Ô, seu burro, o que você postou é por analogia. Você que é burro. Você não sabe o que é analogia. Para de falar besteira. Foi usada. Você não sabe. Você não sabe o que é. Então você não sabe. Não foi usada pra ela. Nossa, o Mota. O bicho é burro. Aqui é você. Mas é muito burro. E eu não fiquei inventando. Segue o jogo, sem falatório. E você, vota em quem? Você decide, velho burro ou bicha burra? mas quem esperto é o Dodô, não é não, Dodô? É, meus amigos, aqui, né? Vamos falar de busca-pé, não é verdade? O final do ano tá chegando e junto com ele o Natal vem, né? O tão esperado 13º tá chegando também. E pra fazer esse dinheirinho extra valer, existe o busca-pé. Olha, o busca-pé junta em um só lugar as maiores lojas da internet. Lá você pode comparar aí os preços do produto que você quiser. Assim você não precisa ficar abrindo um monte de janelinha, um monte de abinha ali embaixo, né? Aí você abre uma para ver o preço, abre o outro, fica confuso. Não, não faz mais isso. Abre tudo no mesmo lugar. Buscapé.com.br. Você vai descobrir o melhor preço de tudo com muito mais segurança, com muito mais facilidade, sem precisar ficar indo de site em site perdendo tempo, não é verdade? E olha, lá tem de tudo que você possa imaginar. Olha, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos e muito mais. É só escolher o produto, comparar os preços e pronto, faz a sua compra. Fácil assim, não vai perder tempo não, tá bom? Acesse agora mesmo buscapé.com.br ou você pode fazer o seguinte também, pode baixar o aplicativo que é grátis. Aí você vai ter a certeza de encontrar sempre o melhor preço, tá bom? Então, nesse Natal, pesquise sempre no buscapé.com.br. Buscapé! É, meus amigos, faz assim, ó. Dá um busca. Dá um busca no Buscapé. Agora é hora dos corneteiros mais cornetadas. Corneteiros, do estádio 97. Fala, rapaziada. Eu queria uma indicação do Mota, né? Tô com um parente que tá querendo fazer um curso de teatro. Queria uma indicação do Mota de onde ele fez esse curso dele aí, porque pra fazer esse papel de trouxa que ele faz aí, na escola que ele estuda deve ser muito boa mesmo. Valeu, Kaique, São Paulino de Interlagos. Isso é uma pedrada, velho. Olha. Eu não vou responder o Mota. O cara é São Paulino, meu. Eu tenho uma pergunta pra você, Mota. Ai, meu Deus do céu. Mota, tem uma pergunta. Mota, tá falando com você, Mota. Desculpa atrapalhar o joguinho, mas É, não fala aí, trouxa. Que ônibus que você chegou pra, pra chegar nesse ponto, hein? Ai, motinha, viu? Quem não sabe vai falar, eu acho. Queria também te fazer uma pergunta. Queria também te fazer uma pergunta, amor. Fala, fala, chefe. Essa vergonha aí, você passa no crédito ou no débito? Olha! Que deitada do chefe. E o chefe e o Vieira estão mais magros que você. Obrigado, obrigado. Ainda bem que você falou. Obrigado, falando a verdade. Ainda bem que você falou. Eu não tava entendendo porque a bancada tá correndo pra lá, pra janela. Parecendo a grávida de Taubaté com o Décio Pitinini. Vocês não vão usar o Mota não, hein, mano? Não, não. Vamos lá, mais uma cornetada. A natureza já fez isso pra ele. Mais uma cornetada. Fala, galera do estádio. Leonardo, aqui de Pirituba, São Paulino. Queria saber o que essa meba do Mota tá falando. Ontem tava metendo pau no Raí, que não queria o Raí, que ia usar o Raí igual usaram o Ceni. Hoje ele fala que gostou do Raí e do futebol. Explica aí, Mota, o que você tá falando. Nossa. Então, vou explicar pro idiota que não entendeu, né? Boa, Mota, nossa. Boa. Se você coitado é burro, não consegue entender uma opinião, então não posso fazer nada. O que eu falei ontem é o seguinte, da mesma forma que eu falei do Rogério Ceni, eu tô falando do Raí. Eu não gostaria, porque eu acho que o Raí vai ser usado, né? E vai ser prejudicado lá na frente de alguma forma. Ele vai ser usado pelo Leco, pelas cagadas do Leco. Certo. Né? Ele é um escudo. Mas já que ele tá aí, eu vou apoiar e eu acho que ele é um cara... Ele não é menos pior do que o outro lá, com o vendedor de perfume. Não. Menos pior não. Não sei. Mota! Mota! Mota! Mota! Mota! E o Raí pelo menos estudou. Mota, porque os seus amigos de programa já vão, jamais deixarão você na sarjeta. Jamais. Recebeu o apoio da bancada. Mas ó, fica esse exemplo do Raí. Olha lá o Benjamin. O Raí estudou, se você quiser, ainda dá tempo, hein? Olha lá a bicicletinha dele. Que aquilo, velho? Olha. Veja a minha bicicletinha. E verde, hein? Bicicleta verde, olha, ecológica. É. E de menina, né? Mais uma cornetada. É. Aí, mano, essa é pra você que gosta de uma micareta. Ouve aí, ó. Odebrecht deu um estádio pro Corinthians. Odebrecht ia ajudar a ser campeão. Antes da Odebrecht tinha o que? A Corinthians só se envolve com ladrão. Odebrecht. Rouba, rouba, rouba. Eduardo Contatore, valeu. Eduardo, bom. Não, foi fraco, foi fraco. Quando é bom, eu falo que foi bom. Essa aí foi fraco. Mas a gente vai fazer já já a votação aqui. Já já temos a votação. Vendido do cacete. Estádio 97, tem oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira, dia de Cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você. Você tá fazendo aí a primeira vez? Mas parabéns, comprou seu primeiro carro, né? Vai fazer seguro dele? Legal. Liga lá pro Jão. Ah, é o Jão, teu amigo corretor. Ah, não é o Jão, é o Aristeu, né? Ah, tá bom. Aristeu, gente grande boa. Aristeu. Fala lá com o Aristeu, o corretor. Fala assim, Aristeu, liga na HDI que eu quero fazer um seguro da HDI. O mínimo que você pode fazer é receber uma cotação da HDI. Mas você vai por que a HDI? Bom, vamos lá. Por N motivos, o principal dele é que a HDI tem o HDI Bate Pronto. A HDI Bate Pronto é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel em caso de batida. Bateu o carro, teu carro vai lá para o HDI Bate Pronto. E a liberação é muito rápida. É diferente quando tem algumas outras seguradoras aí. Você liga na oficina, fala lá, ó, liga lá, fala lá com o alemão. E aí, alemão? E o carro aí, liberaram? E aí? Historiador, bicho. Cadê? O historiador vai pra Praia Grande, vai passar 10 dias lá, não vai liberar o carro, não. É, ferrou, meu amigo. Então você tem que fazer o seu seguro com a HDI Seguros, porque a HDI é a seguradora do HDI Bate Pronto. Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa. Vamos lá, mais um 23284-7097. Toca as Drubal. Programa de rádio Estádio 97. O integrante Boiola vai trabalhar de patinete. Olha, viu, Marcos? Com um lápis em torno do moto eu desenho uma mula. E com rabo e orelhas transformo o facinho num jegue. Só tem essa música agora, é isso? Toda ele semana. Diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Essa música é top. Imagino, meu Deus, esse emprego. Essa é boa, amor. Do céu. É boa mesmo. Nossa, é melhor, essa senhora, é melhor. Né? O cara canta bem. Mas essa ainda ficou melhor que a do Toquinho. É, com certeza. É melhor. Essa intérprete é a melhor é parte é aquela que ele desenha a mula em torno do moto. Muito boa essa. Vai, Motinho. Essa parte é boa. Ai, ai. Alô. Fala, rapaziada. Firmeza? Boa noite, aí, tudo bem? Firmeza. Tudo jóia. Ricardo Amaro Lourenço. Ó, logo Lourenço. Grande ele... Lourenço. Quantos e aí, anos, Lourenço? Beleza? O Lourenço já tem ficha cadastrada. Não, a idade, o Bá tá perguntando. 3.4, Bá. Ah. RG, 3.4. Agora não tô com vontade de falar. Nossa. Pedrada no estrelou, moto né? Agora. Estrelou, né? Estrelou. Eu nunca vi ele fazer isso com o Dodô. Nunca vi. O Dodô, lógico. 18 anos que eu tô aqui, eu não tinha visto. Mas o Dodô é casinho do RG. É. Né? Nossa, RG, você tá meio amargo, né? Quem é o ativo, hein, velho? É você ou o Dodô? Quem é o quê? Aqui, o surdo a gente já sabe. Tem coisas que é melhor não escutar. Ah, você é maravilhoso, é muito experiente. Qual é o bairro? Ah, Jardim Perialta. Ah, um lugar que o Benjamin nunca passou perto. Nunca, né? Passou sim, porque quem vai de helicóptero de... passa. Não, de bicicleta. Agora. Ah, de bicicleta não. Elétrica. E o time? Tricolor do Morumbi. Chupa, mano. Chupa, mano, seu trouxa. Boa. Aê, Ricardo, começou bem. Começou bem a participação. Bambi, né? Eu tô ouvindo vocês aí. Um Ricardo. O Jonathan que tá dando uma carona aí pro Garga aí também. É, esse Garga não perde o costume de trocando marcha. O Garga normalmente ele faz a gargoleta. É. Os caras vão estourar caixa eletrônico. Né? Gargoleiro esse daí. Garga, é aquele filme Garga Profunda, né? Garga. Gargarejo, né? Um abraço pro Jonathan aí também. Valeu. Ah, Ricardo. Jonathan é da nova geração? Sim. Ah. Ricardo! Ele casou fala com aquela aí, mulher Marco. Lá, que era... Marinha? Não, casou com a véia, não foi? Não, com aquela mulher famosa lá, que briga um pouco com as pessoas. Vou pegar o nome. Melhor lembrar o nome, né? Pra não ficar Melhor lembrar, pra não ficar essa coisa. Tá bom, eu vou falar, eu vou dar deitada em você. É que essa mulher não faz parte do reality. É Márcia Goldschmidt. Olha, eu conheço um que briga com todo mundo, mas não sei se é mulher. Benjamin. Tomar um fuzil. Suzana Vieira, aí. Ricardo, você é a favor aí do Raí como diretor de futebol do São Paulo ou você faz parte da ala que é contra? A dupla, já. Pô, cara, é uma situação bem complicada por causa do presidente, não por causa do cargo e do Raí. Antônia Fontenelle. Antônia Fontenelle. Pegou o Jonathan da nova geração. O quê? Namorada do Sheik, né, também. Não, ela é mais rodada que pratinho de micro-ondas. A Fontenelle vai jogar o cara do... Vai jogar o cara do prédio lá, velho. Ela é louca, mais mano. Rodada que pratinho de micro-ondas, é demais. Ela essa daí que era a ex-esposa do Marcos Paulo lá do Isso, ela mesma. Isso, ela mesma. Viu valeu, hein, Hugo, mano. Essa é viúva mesmo. Mas, ó, já separou também. Já também? É mesmo? Ah, já. O Jonathan não deu já sorte. Já deu um pedala. Pelo o relacionamento dela rico, é pré-pago. Né? Pré-pago. Pré-pago. Ô, louco, velho. Ô, Ricardo, aí chegou o Raí, cara. Como que você vê essa situação? Realmente o presidente é o que mais assusta? Ah, com certeza, Sombra. Ele tá fazendo coisa errada atrás de coisa errada lá. Aí como ele é o cargo mais alto, os caras que vêm de baixo tentam amenizar, né? Eles vão ser o culpado direto. É complicado, né, gente? É complicado. Mas vamos ver, eu torço por ele, o Jameli pelo jeito vai estar também, né? Vamos ver o que vai dar. É, não é oficial. Dizem que o Jameli tem um bom relacionamento com o Raí. Ambos jogaram na época do São Paulo, estiveram juntos. Dizem que são pessoas que se falam até hoje, né? Trabalhou com o Dorival. E o Dorival já trabalhou com o Jamel e já foram campeões juntos, sim, né? Ele fala fica... Dorival, o Marcão fica até empolgado. Ah, o Marcão fica todo molhadinho. Você é contra, Ricardo, você é contra a permanência do Dorival pro ano que vem? Cara, contra eu não sou, mas é que também não tem outra opção. Mas eu não acho que ele é tudo isso que você fala não, Marcão. Ah, a questão não é ser tudo isso, mas é que assim, meu irmão cara, tem um fetiche com o tiozinho. A recuperação que o São Paulo teve no segundo turno, eu acho que passa muito pelo trabalho do Dorival. É muito... Cara, ele errou muito no começo, cara. Tirou o Renan Ribeiro na melhor fase. Tirou o Jusilei quando tava na melhor fase. Na melhor fase, cara? O Rogério Ceni fazia gol pra caramba. Na melhor fase, o Jusilei? Instalava o Jusilei. Você pega a torcida do São Paulo, um jogo no Morumbi, o Jusilei era o rei do time, cara. Era ele e o Prato, cara. Mas, cara, a gente cansou de criticar aqui a condição física do Jusilei. Falava que ele tava com arranque de balsa e não sei o quê. Não, isso aí era você e seu irmão. Imagina, imagina, você pega... O Jusilei tava com a bunda de Tanajura lá, velho. Pelo amor de Deus, ele de bunda grande. Chamava, não, é lógico, pô. Foi quando ele chegou com o Rogério. Não, o senhor. Chamavam ele de bunda de Vieira. Bunda de Vieira. Bunda de Vieira. Ele ficou um tempo fora. Algumas partidas fora no Paulista pra se recuperar. Depois ele voltou com o Rogério e continuou sendo titular. Ele só saiu com o Dorival. Tá certo. Ricardo, a última participação é bem rapidinha mesmo, porque a gente tem um compromisso político daqui a pouco. Tem Jax, tem Jax. Intervalo político. Um grande abraço para você, Feliz Natal. Obrigado por ter ligado aí pro Estádio 97, tá bom? Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Né? Um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, cara. Parabéns, mandar, viu? Mandar um abraço aí pra galera do Melhor Futebol do Mundo lá de terça-feira. O Sandrão tá ouvindo. O Vinícius também tá ouvindo. Sandrão? É, o Sandrão. Sandrão é namorada daquela Richtoff lá, não é? É, o Sandrão. Já não é mais não, não é mais não. Mandar um abraço pro Wilson também, palmeirense, porque tá ouvindo vocês aí também. Valeu, cara. E até a próxima aí, rapaziada. Boa, valeu, Ricardo. Valeu, abraço. Obrigado. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, que esteve aqui com a gente, o Antônio Brito. Boa, Britão. Posso mandar abraço, Sombra? Pode. Opa. Pro Anderson, pro Carlão, pro Henry... Para todos os meninos do MB e da GV. Boa. Pro Aleandro, pro Hermes e pro Pablo aqui do grupo do Whats. Um abração, foi um prazer estar aqui com Pablo. Vocês. Rapidinho, as duas mensagens que concorrem aqui ao kit. Ah, aquela do corintiano chamando o cara de Verdão. Vamos lá, primeira. Fala, rapaziada. Eu queria uma indicação do Mota, né? Tô com um parente que tá querendo fazer um curso de teatro. Eu queria a indicação do Mota de onde ele fez esse curso dele aí, porque pra fazer esse papel de trouxa que ele faz aí, a escola que ele estudou deve ser muito boa mesmo. Valeu, Kaique, São Paulo e nos Interlagos. Essa é a primeira, cara, gravação. Essa é uma pedrada, velho. A segunda... Aí, mano, essa é pra você que gosta de uma micareta. Vai lá. Vamos ver aí, ó. O Odebrecht deu um estádio pro Corinthians. O Odebrecht ia ajudar a ser campeão. Antes da Odebrecht tinha o que ia... Corinthians só se envolve com ladrão. O Odebrecht rouba, rouba. O número 2, que também não é São Paulino, não é corintiano. Sim. Nem tá nesse planeta aqui. E o também. Vieira, vamos lá. Não, vai embora, né? Ale, qual a mensagem? Eu adorei a do Odebrecht, acho que tem todo sentido, mas eu vou ficar com homenagem ao Mota, porque a gente tem um carinho especial por essa jumenta grávida. O Mota tá indo embora. RG número 2? A gente nunca pode abandonar os amigos, Motinha. Motinha, Vieira, voto vencido? Não, na verdade, ganhou, assim, a ganhou. Primeira eu achei mal educada, viu, Sombra? Ganhou. Mas eu vou votar nela. Ganhou. O Kaique, não é isso? É o Kaique. Ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beat, boné Estádio 97 Vista Aérea. Estamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã a gente volta às 5h30 no oferecimento de amendoins Santa Helena. Nova linha aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim. Experimente. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quinta-feira é dia de Cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$ 8,00. Aproveite! Valeu, gente. Até amanhã. Tem intervalo político na sequência Night Sessions. Tchau. Tchau. Tchau. Valeu. Deputada, e como podemos mudar essa situação? Coragem. Precisamos de atitudes efetivas. Nós precisamos de um Congresso que não tenha medo de legislar em favor da mulher e que não retire os direitos conquistados pelas mulheres nos últimos anos. E suas crianças, como estão? Ai, olha uma foto aqui do Gustavo. Ah, é um príncipezinho de verdade. Mas pode chamar de príncipe, de menino? Porque agora nas escolas eles estão ensinando que não é mais menino nem menina, e sim seres neutros. Isso é um absurdo. Não acha, deputada? Não podemos confundir nossas crianças com suas identidades biológicas. Menina pode ser chamada de princesa, sim. E menino, de príncipe. Queremos uma escola no país sem doutrinação ideológica e partidária. A gente pode defender todo tipo de direito, mas sem confundir as crianças, não é mesmo? A escola é um espaço de aprendizagem. Criança não é cobaia. Escola não é laboratório. Isso mesmo, deputada. Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Bem, filha, graças a Deus. Vivendo aquela vidinha de sempre, né? De sempre nada. Agora quase que a gente nem consegue mais sair na rua. Por causa da violência. As ruas estão muito perigosas. É verdade, a gente sente na pele isso, né? Mas, deputada, a gente pode ter um pouquinho de esperança? Isso pode mudar? A segurança é o maior desafio do Brasil. Precisamos unir forças para combater a violência. Em 2016, o Brasil teve 61.619 homicídios. Passamos a ser o campeão mundial de homicídios. Em nossa nação, Lauriette, matamos mais que países que estão em guerra. Para você ver, das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 são no Brasil. Nós precisamos de homens e mulheres com coragem para enfrentar o crime organizado. Nós precisamos urgentemente da reforma do Código Penal brasileiro. O Partido da República entende que precisamos de uma legislação rígida para a repressão ao crime. A conversa está ficando boa, né, Eugênio? É muito difícil. A gente fica perdidinha. Vai e volta e não consegue marcar ultrassom. E ainda tive que voltar no ônibus em pé, porque ninguém dá lugar pra gente. Mas isso é um absurdo, né? A gente ainda assistir grávidas, gestantes passarem por isso. Deputada, o que fazer para proteger as gestantes e os bebês? Lauriette, nós precisamos de projetos que protejam as nossas grávidas, que protejam os nossos bebês. O Brasil precisa de políticas públicas e uma legislação que os protejam de verdade. Então, como é que a gente faz? A gente precisa de um Brasil com política de planejamento familiar sério e que todas as mulheres tenham direito ao serviço público de saúde de qualidade. Nós precisamos proteger a vida desde a concepção. Você, mulher brasileira, dona de casa, jovem estudante ou profissional de qualquer área que ama esse país, participe da vida pública. Exerça o seu direito de cidadania, de cuidar da casa brasileira, da família brasileira, defendendo as suas convicções, aquilo que você acredita. O Partido da República precisa de você com as suas convicções. O quadro político do país precisa de gente como você, mulher. A mulher do Brasil pode e precisa ajudar essa nação. Venha, exerça a política e o seu direito de preservar a liberdade e a paz em nosso país. O Partido da República também é uma grande família, com o mesmo objetivo de resgatar o nosso Brasil querido em busca de dias melhores. O coração de uma mulher pulsa forte quando ela é chamada para a luta. Venha, filie-se ao PR. Boa tarde. Olá. Olá. É seu filho? É sim. Ele tá meio amuado, porque tem um amigo usando droga. Tá se automutilando e pensando em suicídio. Meu Deus. Como a gente ainda pode ter esperanças, deputada? Com atitudes. As drogas são um problema de saúde e segurança pública. Um problema que precisa ser encarado com seriedade e coragem. E ainda tem gente falando em legalizar as drogas. Não é a solução. Temos que trabalhar com prevenção ao uso, mas agir de maneira forte na repressão ao narcotráfico. Nunca as crianças correram tantos riscos no Brasil como hoje. Segundo a Unicef, o Brasil é o quinto país no mundo com violência contra crianças, jovens e adolescentes. Boa tarde, com licença. Boa tarde, entra. Sou a costureira. O que aconteceu, Juliana? Desculpa, eu não pude trazer a roupa ontem porque eu não tinha com quem deixar meu filho. Meu Deus, como faz falta, né? Creches no Brasil. É verdade. Segundo o IBGE, 75% das crianças até 4 anos não estão matriculadas nem em creches, nem em escolas infantis. Tá aí o problema. A maioria das mães não tem onde deixar os seus filhos para irem trabalhar. E a gente precisa mudar a realidade desse momento. Nós vamos mudar. Motorista embriagado causa acidente e mata 3 pessoas na rodovia BR-101, no Rio de Janeiro. A tragédia que ocorreu no domingo. Deputada Cristiane, como suportar uma dor como essa? É, como mãe, eu posso dizer para você que é o momento mais difícil que se pode viver. Muitas vezes me falaram que eu usei a morte do filho para me eleger. Mas pensando bem, é verdade. E enquanto usar a morte do meu filho, muitos outros filhos terão oportunidade de vida que o meu não teve. É, eu não posso trazê-lo de volta. Mas eu posso lutar porque outros não partam. Essas famílias, elas se desestruturam. Essa mãe, ela não quer mais viver. Esse pai perde 2 vezes. Ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. Nós vivemos um país onde nós temos 1 morte a cada 10 minutos. E temos 1 sequela por minuto. Números inaceitáveis. Nós precisamos agir rapidamente. A Organização Mundial da Saúde me chamou e falou: deputada, se vocês não fizerem nada, até 2020 cada família brasileira vai enterrar um filho no trânsito. E não é isso que queremos. Gritando sozinha, eu sou apenas uma voz no Congresso Nacional. Mas se você e cada um que nos ouve puder vir conosco, nós vamos formar um exército. Vamos reescrever a história dessa nação. Fatalidade é um mal que não se pode evitar. Beber e dirigir você pode evitar. E mexer no celular enquanto estiver dirigindo, lógico que você pode evitar. Usar o cinto de segurança no banco de trás é uma obrigação tua. Coloca os teus filhos no cinto. O país não aguenta mais ver tantas notícias de mortes e ter que conviver com isso é realmente quase impossível. Nós, mulheres do PR, temos mais uma mensagem para vocês. Em um momento de inversão de valores, de tantos ataques à família, à vida e à infância, onde os heróis, infelizmente, de nada têm de heróis. Neste momento, o Partido da República homenageia a jovem professora Ellen de Abreu Silva Batista, que perdeu a vida salvando seus alunos durante aquele incêndio criminoso na creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Ela agiu com muita coragem e movida por muito amor às crianças. Para a professora Ellen, nossos aplausos e nossa reverência. Toda casa tem seus problemas, toda casa tem suas dificuldades. Mas ainda há esperança. Brasil, a casa de todos nós. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Money, money, money! Daqui a pouco, Primo Rico com Thiago Nigro na Energia 97. Vibe 97. As novidades e sucessos da programação mixados todos os dias às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Você pediu. Ele está de volta. A áudio traz pra você Jonas Blue. Hey, what's up? This is Jonas Blue. O DJ londrino que está quebrando tudo, tudo. De volta ao Brasil com seus grandes hits. Jonas Blue, 5 de janeiro, sexta-feira na áudio. Informações e vendas, ticket360.com.br. Jonas Blue, na áudio. Jonas Blue. Jonas Blue, 5 de janeiro, para entrar em 2018 com o pé direito. Promoção exclusiva, Energia. Ei, você, já experimentou a nova bandeja de amendoins da Santa Helena? Elas são irresistíveis. Todas são feitas com amendoins selecionados e embalados sem contato manual. Ou seja, ninguém toca no seu amendoim. As novas bandejas são muito práticas e deixam os amendoins fresquinhos e crocantes para você assistir os jogos do seu time, para o happy hour com a galera, para a festa de fim de ano, para o churrasco de final de semana. Nova linha aperitivos, da plantação para sua mão. Experimente! Um produto Santa Helena, o melhor do amendoim.

touch of gold. All that I've become is what I'm told. In the dark I've grown for far too long. In the streets I wander on my own. Hazy skies and crowded places, I feel right as I'm getting younger. Hazy eyes keep trading places, but I feel right, I'm coming home. Chasing songs, told me I was wrong to give it all up. Where do I belong? I still don't know. Can you hear my song when you feel low? Places, I feel right as I'm getting younger. Crazy eyes keep trading places, but I feel right coming home. We'll be right back. Secrets when everyone you know knows me. Why you wanna keep this going? Why we try to be something knowing? Every little secret, no, we can't keep this up. All my friends know your friends, and now nothing's in confidence when there's no one in between us. You and me, we're too tied up. Got a screenshot from an unknown number. Someone you know doesn't like you. Won't pretend I never.